Rádio. E neste carnaval é só alegria. Pontualmente 19 horas mais 43 minutos. No sertão da Paraíba começou uma voz que o povo escutou. Difusora Ipatamunté, 60 anos de pura fé. José Cavalcante acreditou e esse legado só fortaleceu com informação e emoção. A pioneira conquistou a nação. Oh, bota pra tocar. A difusora ninguém vai calar. 60 anos da pioneira, levando a verdade na nossa bandeira. Oh, pode sintonizar. Do norte a sul vai ecoar. Na Europa já virou raiz. Essa rádio é do povo e faz feliz. No boca quente o bicho pega. Notícia quente ninguém sossega. Política e o pinga. Aqui ninguém engana o povo. Do litoral ao alto sertão, a voz do povo é a nossa missão. Com qualidade e inovação, a difusora não larga a tradição. Oh, bota pra tocar. A difusora ninguém vai calar. 60 anos da pioneira, levando a verdade na nossa bandeira. Pode sintonizar. Do norte a sul vai ecoar. Não tem condições, não. Tá bom. No boca quente o bicho pega. Bota pra política e o pinga fogo. Aqui ninguém engana o povo. Do litoral ao alto sertão. A voz do povo é a nossa missão. Com qualidade e inovação. A difusora não larga a tradição. Bota pra. Olha ele aí, ó. 60 anos da pioneira. Levando a verdade na nossa bandeira. Pode sintonizar. Do norte a sul vai ecoar. Na Europa já virou raiz. Essa rádio é do povo e faz feliz. Agora no YouTube tá bombando. Essa, o mundo moleque todo já tá escutando. É, com nas redes sociais e no radinho. Tá sempre perto, nunca sozinha. Se liga na rádio, aumenta o som. Que o carnaval já começou. Com a difusora e pata no pé. É o moral da agora minha. Agora ficou ainda mais forte, destacando 60 anos da vida. Arregaça essa chibata. Ele dá um show em todo. Olha o Zoranagi. Pode cair na barra. A hora certa, Brasil, 19 horas 46 minutos e a festa continua no seu rádio. Hoje a gente vai até as 23 horas, a última noite de carnaval, terça-feira de carnaval. O que é que eu vou dizer em casa quando chegar amanhã, quarta-feira de cinza, hein, Cartaz? Cartaz diz que hoje vai botar pra moer. Vamos sair daqui, vai pular de um pé só. Vai extravasar. Ô, sofrência da bichinha. Vai estar ali. Tá. Ô, Cartaz, começa logo aí com os blocos. O Difusora 1 fez aí, antes que os meninos chamam aí, vai chamar aí da lá do Corredor da Folia, dos Camarotes, da Francisco, Arcanjo de Albuquerque, também do bloco da Folia aí, da Prefeitura. E outros, a da Difusora vai transmitir hoje, desta terça-feira de carnaval, hein? O Difusora 1 esteve aí neste carnaval com aquele sucesso, site bem assistido em todo o Brasil, fazendo a cobertura também deste carnaval. O site Difusora 1. É quem? O site Difusora 1, que é o mais acessado em todo o Brasil. Sucesso neste carnaval, cobertura total em tudo. Neste carnaval. Se o camarada tava chupando o picolé, o Difusora 1 tava lá, registrando tudo, né? Essa mulher. Pois é, e Henrique Cartaz aí na cobertura, tanto o menino faz tudo aí, né? Pois é, no YouTube. E teve aí a presença do vice-governador aqui prestigiando o carnaval de Cajazeiras, lá na Francisco Arcanjo de Albuquerque, lá nos camarotes da Difusora e também da Patamuté FM. E a José Aquino teve o prazer de receber tanto o vice-governador, que esteve prestigiando o carnaval, e também a prefeita Corrinha Delfino. Vamos ouvir Cartacho, que estava lá também conferindo tudo o que o vice-governador falou a José Aquino aí no YouTube, o acesso aí do Difusora 1. Vamos lá, Cartacho. Difusora 1 aqui com o vice-governador Lucas Ribeiro, prestigiando a quarta noite de carnaval aqui em Cajazeiras. Boa noite, bem-vindo. A expectativa e mais uma visita do senhor aqui a Cajazeiras. Boa noite, uma alegria. Mais um ano de carnaval, a gente aqui presente, participando desse momento especial aqui para Cajazeiras, que tem retornado, né, com a sua tradicional festa de carnaval e de forma grandiosa. Quero parabenizar a prefeita Corrinha, a vice-prefeita Cristiane, toda a sua equipe que tem feito o Carnaval de Cajazeiras ser essa referência aqui para toda a região. Para a gente encerrar, o senhor vai estar dos dias 19 até o dia 1º de março assumindo o governo do estado. Pretende vir novamente para cá? Se Deus quiser, estaremos aqui. E deve estar na nossa programação, sim, ainda não fechamos, mas provavelmente nós viremos a Cajazeiras mais uma vez. Muito obrigada. Também conosco a prefeita Socorro Delfino, neste momento importante, como bem destacou no debate, prefeita, quarta noite, hoje com autoridades aqui nesta noite memorável. Com certeza, muito feliz hoje na quarta noite do maior e melhor carnaval da Paraíba e com essa visita especial, que é a visita do nosso vice-governador, pré-candidato a governador da Paraíba, que é um dos responsáveis pela realização desse grandioso evento em Cajazeiras. Agradecer ao governo do estado de forma muito especial. Além da ajuda financeira, também nos disponibilizou um hospital móvel que está instalado aqui no corredor da Folia, a mesma estrutura do São João de Campina Grande. Mais uma vez, muito obrigada. Agradecer em nome de Lucas Ribeiro, porque vocês sabem, Ribeiro tem história em Cajazeiras. Agradecer todo o apoio e, além de realizar o maior carnaval da Bahia, da Paraíba, pagamento em dia dos servidores, as obras não param. Obrigada, nosso deputado federal, padrinho de Cajazeiras, Aguinaldo Ribeiro, que está aqui representado por nosso querido Lucas, nossa senadora Daniela Ribeiro, Nabô Vanderlei, todo o nosso time, deputado estadual Júnior Araújo, nossa vice-prefeita Cristiane, nossa deputada estadual doutora Paula, que não pôde estar presente, uma agenda em João Pessoa, o ex-prefeito Zé Aldemir, enfim, todos os prefeitos, vereadores que estão nesse momento aqui prestigiando essa grandiosa festa. Venha para cá que ainda dá tempo, com essa presença especial do nosso futuro governador da Paraíba, Lucas Ribeiro. Muito obrigada, prefeita. Também a presença de autoridades, a exemplo do deputado estadual Chico Mendes, deputado estadual Júnior Araújo e demais autoridades que acompanham aqui a prefeita Socorro Delfino. E claro, vem prestigiar esta quarta noite aqui em Cajazeiras. José Aquino para o Difusora 1. Pois é, eu trabalho da José Aquino do Difusora 1. E o Difusora 1 também continuou desse trabalho de cobertura, fazendo todas as reportagens neste carnaval. E o Bloco dos Imprensados também fez sucesso. O Bloco dos Imprensados aí saiu aí com o pessoal da imprensa. E o Cartacho e o Salgadinho estavam lá para conferir esse trabalho de cobertura com o Difusora 1. E a gente registra aqui na Rádio Difusora de Cajazeira, né, Cartacho? Eita, carnaval é Cajazeira. E no Bloco dos Imprensados não podia faltar a Difusora, né? E eu tô na resenha e sabe mais quem tá na resenha? Ó, aí, ele, o xerife. A festa tá bonita demais aqui, estamos ao vivo aqui, cobrindo esse evento maravilhoso que é, né, os imprensados aqui da cidade de Cajazeiras. Vários amigos da imprensa, famílias, crianças, marcando presença aqui, ó. Bacana demais, organização belíssima. Vamos lá! Oi, oi, ó, ó, ó, ó, beleza! Simbora! É carnaval! Chegando aqui, encontrando essa ilustre pessoa, presença de Chico Mendes, deputado estadual. Chico, prestigiando os imprensados, a todos os profissionais de imprensa nesse segundo dia de carnaval. O que é que você vem vendo desde ontem para hoje? Primeiro, é a tradição do carnaval cajazeirense, é o resgate de volta, né? Interessados. É um bloco que tem muita tradição, representa a imprensa de modo geral de Cajazeiras e da região. Os Imprensados é um bloco que realmente faz a diferença, né? Ontem a gente teve no Educa Folia muitas, mais de 5 mil na rua, pessoas. Depois a gente teve um ponto positivo que o ano passado foi muito reclamado, que foi a sonorização, onde a gente testou a praça com 40 mil pessoas e toda a praça escutando Claudinha Leite, Matuê. Então assim, feliz demais, mas um ponto fundamental, a tranquilidade até agora, que vai, se Deus quiser, permanecer até o final do carnaval. E o carnaval é assim: paz, folia, segurança e, sobretudo, a melhor imprensa do Brasil está aqui nos Imprensados hoje. E carnaval em Cajazeiras é festa de alegria, paz, amor, sucesso. Parabenizar toda a comissão organizadora Difusora 1. Clica lá. O Tatico, grande Tatico, abração. Cadê Henrique? Cadê Henrique? Cadê Henrique? Aqui, ó. Mas rapaz, onde ele tá aqui, ó? Que é isso, Cartacho? É, o Cartacho. Alô, é você. Cartacho é lindo, esse carnaval. Eu tô aqui em Copacabana. Ah, é. Eu tô aqui em Copacabana, com meu amigo. Como é teu nome? É, Pompeu, Pompeu. Pompeu, se ele não sabe, nem eu. A gente tá aqui, ó, curtindo tudo assim, ó, em Copacabana, na cadeirinha. E é com essa que daqui a pouco a gente volta com mais informação. Vai, neném! Vai! A gente vai encerrar por aqui. É só diversão, carnaval inteira. E só foi, tá? Eu tô aqui. E Flávio tá aqui, ó. É bem pouco, vai! Só faltou açaí aí. 19h55, é só alegria, é só animação no trabalho de cobertura dessa rádio que é show, papai, em todo o Brasil, no Nordeste da Paraíba, é a primeira, hein? E neste carnaval só dá Difusora. E a Difusora continuou com esse trabalho de cobertura aí, com o Cartacho aí, nas mídias aí do Difusora 1. É, rapaz, e o Cartacho foi lá conferir, documentar, sabe o que? O bloco do Celebrar. O bloco do Celebrar é um bloco que tem a religião aí neste carnaval, né? E o Cartacho, muito esperto, foi lá para conferir de perto esse pessoal para documentar o bloco Celebrar. Mais uma edição do Celebrar. E aí, como é que tá o coração? Tá batendo a mil? Ah, muito gratificante. Mais um ano, né? Desde 2019 esse bloco vem saindo da cidade de Cajazeiras. E a gente tá podendo fazer mais um ano parte desse carnaval, que é o maior carnaval da Paraíba. Agradecer a Rádio Difusora por fazer a cobertura e a todos que estão aqui presentes, que o bloco é da Santa Maria. Mas o bloco não é só da Santa Maria, é para toda a população de Cajazeiras e região que vem curtir o melhor carnaval da Paraíba. Então agradecer a todo mundo que está aqui fazendo presente, agradecer a cada um de vocês, telespectador, que está vendo e ouvindo a gente, e vocês estão todos convidados. Ano que vem tem mais e a gente pretende aumentar ainda mais o bloco e trazer melhores atrações a cada ano que se passa. E hoje, na Juventus Carneiro, pegando esse fulião aqui, que é figura cativa da cidade de Cajazeiras, Fabinho, como é que está sendo celebrar mais um ano com a Santa Maria na Juventus Carneiro? Rapaz, esse bloco já é tradição em Cajazeiras, é um bloco que atrai muita gente aqui, muito bacana, muito bem organizado. E aí, tá esperando muita coisa ainda do Celebrar? Quer mais coisa? Quer uma Ivete? Quer uma Michelle aqui puxando vocês? Rapaz, me arrubiei todo dia agora, você dizendo, viu? Era um negócio diferente e aquecer mais ainda o comércio de Cajazeira. Bel Marques, por menos, deu uma corrida e foi cantar, João Pessoa. Exatamente. Vem correr aqui, Bel. Vem correr aqui, Bel. Vem pra cá, pra tu ver como tem mais gente do que lá. É, vem, Bel. Vem celebrar. Arrocha, mamãe. Tô Do Centro Universitário Santa Maria, e vamos conversar com um dos organizadores aqui, ó, Júnior, mais um ano de celebrar, não deixa de celebrar, e vivendo celebrando, o Centro Universitário recheia a programação do Carnaval de Cajazeiras. E aí, como é que tá o peitinho aqui, o coração? Olá pessoal, eu tô assim, muito feliz, mais um ano tá aqui, junto com o Bloco Celebrar, Santa Maria representando funcionários, colaboradores, docentes, alunos e toda a comunidade também externa que está aqui presente, prestigiando esse bloco. E a gente está tão feliz com todas as pessoas aqui reunidas, celebrando junto com o Centro Universitário Santa Maria. Como foi que surgiu? Como foi que surgiu esse nome Celebrar? Como foi que veio a ideia do Bloco Celebrar? O Bloco Celebrar é o terceiro ano já que está saindo. Então surgiu assim de pensar em algo que a gente pudesse envolver toda a comunidade, tudo junto. E assim, nada mais do que Santa Maria sabe fazer bem, celebrar. Então vamos celebrar juntos, celebrar a vida, celebrar as conquistas, celebrar as vitórias, celebrar tudo junto. Então assim, tá presente o Carnaval de Cajazeiras, que já é, vai virando tradição. E a gente pretende ficar aí por muitos e muitos anos. Desde 2019, cobrindo essa avenida cheia de gente. O que é que pode esperar pro ano que vem? Colocar uma atrações maiores ainda, que a gente já trouxe esse ano, duas atrações muito grandes. Everaldo Miguel e Colo Menina. Então, próximo ano a gente precisa atrair mais ainda. Então, assim, a gente pensa ainda em uma expansão, a gente vai ver ainda, analisar bem direitinho. Mas a gente quer trazer sempre novidade para toda a comunidade interna e externa de Cajazeira e região. É, a produção tá me dizendo aqui que vai vir Ivete celebrar aqui. Não, ainda não. Quem sabe, né? Um dia a gente possa trazer, né? Sonhar é de graça, né? É, sonhar. Se for pra sonhar, que sonha alto, né? Então, quem sabe? É isso aí. Você que tá curtindo o Carnaval de Cajazeiras, vem pra cá. Se não vem esse ano, vem ano que vem. Vem celebrar. Pois é, e o cartaz continua aí neste belíssimo gol, trabalho de cobertura com o Difusora 1 e aproveitou, rapaz, e foi lá conferir, documentar também o Bloco do Índio, que é tradição, o Bloco do Índio. O cartaz estava lá com a sua alegria de cobertura no Difusora 1 e documentou o Bloco do Índio. Vamos lá. Que eu tô vendo arrocha, sinal de fumaça aqui dentro. Vem cá, vem comigo. Vou dar uma aberturinha aqui pra você. É, olha ele ali. Me permita mudar a letra um pouquinho. Gulu, gulu, o Ed Capitu. Gulu, gulu, o homem já tá pronto, preparado e querendo. Ed, me permita lhe chamar de Ed, por favor. Ed e Edinho. O meu cara. Ed, qual a expectativa pra hoje de tarde aí? A expectativa é muito boa, né? Um público que a gente está esperando muito gratificante. Primeiro, agradecer a presença de vocês da Difusora e da 94. É, o público é esperado bom, para uma atração, que é uma tradição de mais de 70 anos de carnavais, que meu pai faria. E a gente, como filhos, mantém essa tradição. Agora me diga, já fez sinal de fumaça chamando chuva? Não, a chuva sempre vem no domingo do carnaval, porque já é abençoado por Deus. Amém. Graças a Deus. Então a gente vai lá pra fora, vamos se divertir, porque aqui, ó. Guru, guru, o Ed Capitu. Guru, guru, o Ed Capitu. Arrocha, mamãe. Essa mulher. Bota a rapaz. Só aqui no Bloco do Índio. E é pipoco, é pipoco. Olha, tudo isso aqui é índio, olha. É tudo índio, tudo. Tudo. Ó. As indianas. Ai, vou juntar com os índios aqui. Vou se juntar aqui. Como é que vai ser hoje? Beleza, tá tudo beleza. Tá muito bom. Primeira. Muito bom demais. Primeiríssima. Primeiro de luxo. De luxo. Perfeitamente. De igual não tem. Ai, menina, esse foi o primeiro bate-bola que eu já vi ligeiro. Oi, tem mais gente aqui, ó. É, só alegria. Ei, menina, vai pra onde? Ei, menina. Carnaval que é isso? Vem pra cá, aqui. Minha amiga. Valeu, é essa ainda é mais nova. É a mais nova e foi ele que pegou, levou pra ele. Ele. A mais nova, a mais velha. E aí, Ediane? Qual a novidade pra hoje? A grande novidade é que todo ano tem muita alegria, muita felicidade de todos os participantes do bloco. Mas aí a pergunta que não quer faltar e que todo mundo guarda no coração. Faz falta o velho índio? Muita falta. Por isso que nós estamos aqui. É à toa que vocês não deixam morrer a tradição, né, gente? Nunca, nunca. O bloco continuará sempre por eles. Quem é de fora de Cajazeiras? Tem o que perder se não vir pro Carnaval de Cajazeiras? Tem o que perder, sim. Começando pela sexta-feira, que é a grande folia. Mas no domingo do Carnaval não pode faltar o bloco do índio. Então chama o povo. Venha pro bloco do índio. Se não tiver aqui em 2026, 2027, vem que vai ser muito maior. Eu vim de Teresina pra homenagear meu pai com muito amor. Brinque, brinque. Tô aqui, ó, só no índiozinho, só no passinho do índio, com o Zé Cartaz do Paraguai, Carlinhos Moral. Carlinhos, mais um ano de Bloco do Índio. E aí, o coração, como é que tá? Rapaz, cada ano o Bloco do Índio é sempre essa expectativa, essa emoção. É um pedido do índio, meu sogro. E a gente vai mantendo a tradição, os amigos aqui. E Zé Cartaz aqui. Zé Cartaz do Paraguai, pulando carnaval, não falta um ano aqui com a gente. Olha, tô aqui com ele, DJ Ramon, o homem que agita, tá? Como é que fica? Eita, pressão, viu? Difusora 1, Patamuta FM, tem que respeitar, cobertura total. É só aqui com eles, hein? Cuida! Só tem índio aqui, só tem índio. E aí, qual é o chá de hoje? Muita diversão, muita alegria, igual o velho índio sempre nos ensinou. Mas e aí, o que é que espera para esse ano? A descida, mais pessoas e chuva? Se Deus quiser, vamos ser agraciados, abençoados com as águas do céu. Muita chuva e muita alegria nessa descida, arrastando daqui a pouco a multidão que já chega, para que a gente brilhe mais um ano na avenida, honrando e celebrando o tributo ao índio. O índio de Cajazeiras deixou eternizado o bloco do índio nessa cidade. E é com essa visão que eu termino essa matéria do Dia do Índio, do Carnaval 2026 de Cajazeiras. Só emoção deste carnaval, garoto aí, viu? 20 horas e 7 minutos e o Cartacho ainda estava com muita alegria, muito cheio de alegria. Foi lá pegar o bloco de Zé Aliança. O bloco Zé Aliança neste carnaval de emoção, que é a Difusora. O Difusora 1 com essa cobertura emocionante. E o Cartacho lá com sua alegria e reverência foi lá conferir, documentar também o bloco Zé Aliança. Rapaz, e é com Caldi King e tudo que eu chego assim no Zé Aliança. Menino, você já viu as imagens aí como é que tá? Tá lindo demais, olha aí, ó. Brindo, brindo, brindo. Olha as imagens aí. A minha vida foi sempre assim. Já dançou muito? Tá bom todo? Vai amanhecer o dia. Vamos brincar até o dia amanhecer. Eita, dá pra... Eita, Ronaldo Gomes. Também para finalizar, o Cafuçu estava lá fazendo a sua alegria e o Cartaz, o garoto alegria da cobertura deste carnaval, muito irreverente, foi lá conferir também como é que está a situação. Então vamos para as virgens, é o bloco das virgens, né? Pois é, as virgens, rapaz. Muito bom esse bloco, é sucesso. E o cartaz estava lá também para conferir. É o Salgadinho, né? Grande Salgadinho, estava lá também. O garoto que faz a cobertura do carnaval na 94 e na Difusora e no Difusorão. Vamos lá, cartaz. Esse 31 anos de alegria, de festa, de muita irreverência. E na minha coordenação, já estou há 17 anos. Eu comecei a coordenar o bloco em 1992. Então, é uma festa linda, é a festa mais democrática possível. É o bloco das crianças, é o bloco dos idosos, é o bloco dos jovens, dos adultos, dos negros, das mulheres, dos homens, dos brancos, de todas as pessoas. É o bloco mais democrático possível. E temos também aqui uma presença internacional. Uma presença internacional, direto de Nova York, é isso? Nova York? Isso. Seu nome? Meu nome é Brenda, prazer. Eu sou natural de São Paulo, mas eu moro em Nova York há mais de 11 anos. Que legal. E veio prestigiar o Carnaval Carne pela primeira vez? Pela primeira vez. Eu estive no Nordeste pela primeira vez de férias, 2 meses atrás. Me apaixonei pelo Nordeste, pelo povo nordestino. Fui pra João Pessoa, Natal, e eu tô encantada. Tá gostando? Amo o Nordeste. As pessoas nordestinas são maravilhosas, você não tá entendendo. Eu tô encantada. O ano que vem, então? Ano que vem de novo, toda as férias agora eu vim pro Nordeste, tô amando. Legal, bom carnaval. Ah, obrigado, viu, tá, eu amando. Ela, Rede, tudo bem com você? Tudo bem. Primeira vez em Carrazeiro ou outra vez? Não, eu sou daqui, já é a quinta vez no Bloco das Virgens montado. Já é um veterano. É, já podemos se dizer que sim. O que tá achando do Carnaval Carrazeiro? Maravilhoso, muito bem organizado, pessoal muito lindo. Graças a Deus, o público, como sempre, se fazendo presente no bloco e se tornando, mais uma vez, o maior bloco da cidade, né? Olha eu, Difusora 1, na cobertura do carnaval, o site Difusora 1, muito bem assistido em todo o Brasil. Esteve lá também para conferir, o último aí, o bloco do Cafuçu. E o cartaz estava lá para conferir, lá, tudo do Cafuçu. Olha lá, o bloco do Cafuçu para encerrar aí, ó, o trabalho. Fica, Lu. Atenção, galera, tô aqui no Cafuçu e olha o que eu encontrei aqui, ó. As irmãs gêmeas, elas que vieram pra fechar esse Cafuçu. E aí, é de Cajazeiras? Sim, são. Qual bairro? É Cidade Universitária, Colorado. Olha, lá no Colorado, menina, é bote chique. E aí, como é que tá sendo a experiência do Cafuçu esse ano? Desde que inaugurou o Cafuçu em Cajazeiras, nós estamos presentes, toda fantasiada. Todo ano é uma fantasia diferente, uma emoção diferente. E que não pode morrer esse carnaval cultural de Cajazeiras. E quem não vem? Vai perder. E ano que vem? Vai aqui de novo. É o Bloco Cafuçu. Mais um ano. É, a gente que faz a nossa tradição, a gente sai lá do bairro Cristo Rei. A gente tem um grupo de amigos, onde vieram dos nossos pais e hoje a gente só representa isso com muita gratidão e com muita felicidade. Mais um ano, sendo sucesso, a gente organiza, ornamenta e faz isso acontecer. Mais um ano. Quem não veio, só tá perdendo. Mas ano que vem? Dá tempo, ano que vem estamos de novo. É tradição. Cafuçu traz esse ano como tema social o cinema nacional, o cinema paraibano. fazendo uma justa homenagem às pessoas que estão no elenco, 8 atores, entre atores e atrizes, que estão participando do elenco e que estão no Oscar. Então, a Paraíba e o cinema nacional, eles merecem essa homenagem, merecem toda a nossa atenção, porque é a cultura que está em foco, é a cultura que está trazendo essa premiação para o Brasil. Então, vocês aí ouviram aí o trabalho de cobertura documentário é do Difusora 1, site Difusora 1, que é sucesso em todo o Brasil, esse trabalho de cobertura do carnaval aqui na cidade de Cajazeiras, o maior carnaval da Paraíba. Falar disso, eu me encontrei com o Coronel Marcelo, há poucos momentos aí, o Coronel Marcelo elogiando mesmo, ele tá ouvindo o trabalho de cobertura agora, que chegou em casa, e diz que é louco para conhecer a Josi Aquino, Coronel Marcelo, né? Diz que a menina é demais, tá louco para conhecer a Josi Aquino, Coronel Marcelo está ouvindo a gente. Mas vamos ao primeiro companheiro, né? O cartaz tá lá, o Amauri, o rei Amauri Furtado, já lá na Avenida Francisco Arcanjo de Albuquerque, com esse trabalho de cobertura do último dia do carnaval, terça-feira de carnaval. Olá, rei, boa noite, rei. E meu caro Josimar de Aquino, boa noite, amigos da Super Difusora. Já estamos nós aqui nesta última noite de carnaval no Corredor da Folia, onde a expectativa é muito grande, uma vez que vamos ter hoje como atração maior o cantor Piscirico, que é realmente uma verdadeira legenda carnavalesca. Ele que tem uma saúde de ferro, consegue atrair multidões e realmente sacode a galera aqui no Corredor da Folia. Vai ser um show que com certeza vai ficar na história. Piscirico, que é a grande atração de hoje à noite no encerramento do Carnaval 2026 aqui na terra do Padre Rolim. Tivemos a tarde e noite o desfile do Bloco Dindim, bloco altamente organizado, muita criançada, os pais acompanhando obviamente as crianças, e aquele sucesso absoluto, inclusive a Difusora fazendo história ao lado do Difusora 1, os únicos presentes em todos os blocos da cidade, sinal de que onde a folia acontece, lá está o Difusora 1, o portal mais acessado da Paraíba. Lá está também a Difusora M, a mais consagrada emissora de todo o estado da Paraíba, realizando a maior e mais completa cobertura do Carnaval 2026. Hoje também tivemos o debate, muito bem comandado pela Super Difusora e pelo nosso diretor, Welder Rodrigues, onde a prefeita Corina Delfino se fez presente e respondeu todas as perguntas daqueles que lá estiveram na churrascaria Papaléguas. Inclusive agradecer aos proprietários, os irmãos Daniel e de Assis, que nos deram aquela assistência toda especial. José Hernando Lúcio lá estava documentando tudo, e os irmãos de Assis e Daniel, inclusive eles me diziam: olha, se vocês quiserem, já está reservado para o ano este local como o debate principal da Difusora Rádio Cajazeiras. Realmente sucesso absoluto. Todos que compareceram gostaram, porque foi um debate livre e democrático com a participação do público presente lá na churrascaria Papaléguas. Mas o assunto aqui é Corredor da Folia e eu convoco ele, o Welder Rodrigues. Boa noite. Boa noite, Amauri Furtado. Boa noite a você. Boa noite, Josemar de Aquino. Boa noite, Cartacho. Boa noite a todos Rodrigues. Os nossos ouvintes, nossos telenautas, obrigado, Josemar. Salve, salve, que festa maravilhosa. Opa! Foi um curso de cuido. Opa, agora sim, tenho desligado aqui o microfone, mas agora sim, né? Continuando aqui a festa maravilhosa, rapaz, que é o nosso carnaval. Desde o dia 12, que a gente tá também na luta nessa cobertura das festividades, quando iniciou lá com a Claudinha Leite fazendo show na quinta-feira, também o Matuê, que arrastaram aqui multidões, Luísa Nobre, cajazeirense também, que deu um showzaço aqui no primeiro dia de carnaval, também Eric Land no segundo dia, na sexta-feira dos imprensados, meu amigo, os imprensados que saiu bonito, né? aí na chuva, diretamente para o corredor da folia. E aí teve o Eric Land, teve também o antes Neife, que também arrastou mais uma multidão. E tivemos também no sábado, final de semana, Thiago Freitas, Escola de Menina, Luan Paquerô. Domingo, a Michelle Andrade levanta o drone, Cajazeiras, e sacudiu todo mundo. Também o Rafa Pipo, Biguinho Show. Ontem, Lipe Lucena, Bonde do Brasil e Gilson Mania foi quem arrebentaram aqui, todos juntamente com também o DJ Romário, né? Também fazendo a festa aqui sempre entre uma atração e outra. E hoje a noite promete também. Hoje a gente vai ter mais um Sozense, né? Ontem tivemos aí Gilson Mania. E hoje vamos ter o Judimar Dias. Judimar Dias também da cidade Sorriso, que vai estar também agitando daqui a pouquinho no corredor da folia. Vai ter o Flávio Pisada Cake. E para fechar, já na madrugada de quarta-feira de cinza, aí tem o Piscirico, meu amigo. Piscirico também, que vai arrastar a multidão na última noite de carnaval aqui na cidade de Cajazeiras, com a cobertura da difusora, do Difusora 1, da Patamuté FM, esse sistema que está aí na maior cobertura do carnaval de Cajazeiras, tanto através de áudio como também de vídeo, de imagens, né? Para você que nos acompanha, acompanhou hoje à tarde o nosso grande debate, como bem disse o Amauri Furtado, na saída para Sousa, ali no restaurante Papa Léguas, né? E muito prestigiado todos os nossos debates. A gente agradece também a todos os convidados que chegaram junto, as autoridades também, né? O deputado Chico Mendes, que também esteve lá, a prefeita Corrinha Delfino, vários secretários como Eduardo Jorge, a Elis Regina, a nossa amiga Daiane do Turismo, Branquinha hoje, foi aniversário anteontem, viu, Josimar? Ontem Branquinha, secretária aí do meio ambiente, que estava de idade nova, rapaz. Aí ontem não participou, mas hoje foi prestigiar também o nosso debate. Então essa grandiosa festa que já está deixando saudade. São 20 horas e 20 minutos. Daqui a pouquinho vamos ter início aí. Já está passando o som no palco principal, Mauri. E instantes vai estar dando início ao último dia de carnaval aqui na cidade de Cajazeiras. O caro Helder Rodrigues, expectativa maior. Em toda a cidade o assunto era o sucesso absoluto do Carnaval 2026 na gestão da prefeita Corrinha Delfino. E hoje prometendo muito, porque trata-se do encerramento, amanhã chegando a quarta-feira ingrata, como é popularmente conhecida, e a atração maior, que deve ser Piscirico, que tem uma energia realmente fantástica e que consegue sacudir e levantar a massa aqui no corredor da folia. Então, a gente hoje circulava pelas ruas da cidade e encontrava turistas de São Paulo. Opa, agora são 20 horas mais 21 minutinhos, um problemazinho aí, mas já será contornado esse problemazinho que aconteceu aí no nosso trabalho de cobertura lá da Francisco Arcanjo de Albuquerque, no corredor da folia, com os companheiros que estão lá neste trabalho de cobertura desta terça-feira, na campeã do carnaval, a Rádio Difusora de Cajazeiras, retratando, mostrando o que acontece. Volta cá. Okay. Bora lá, vamos lá. Ok, foi só uma queda de energia aqui. Eu sei disso. A queda de energia, viu, Josimar? Mas só para concluir, Amauri. Pois não, a queda de energia, mas graças a Deus e à nossa eficiência de nossa equipe técnica, com Josserlando e Laurinita, estamos de volta aqui com esta última noite. Esperto, viu? É verdade. Última noite do Carnaval 2026. Mas vamos lá à Praça do Frevo. O comandante, que está realmente com traje todo especial de comandante, é com você, Tatico. Boa noite. Ok. A beleza aqui, direto da Praça do Frevo, onde o folião, Amauri, lota toda a praça. Nós que presenciamos há poucos momentos o grande desfile, do bloco da criançada, que foi realmente um dos maiores de todos os tempos aqui na cidade de Cajazeiras. Como você falou, agradecer também a acolhida que nós tivemos hoje do grande debate, com a presença da prefeita Socorro Delfino, toda a imprensa que se fez presente na difusora IFM, e também parabenizar o secretário de Cultura, Eduardo, pela grande organização também aqui na Praça do Frevo, que antigamente antigamente recebia o nome que era a Praça da Velha Guarda. Mas hoje, desde ontem, que a criançada participa, os adultos participam, a juventude participa e a gente está aqui firme e forte com a orquestra Clarins de Mumbo, do maestro Natim, lá de São João do Rio do Peixe, que começou desde as 7 horas da noite, 19 horas. E logo a seguir, quando ela terminar, vem a orquestra Uiraunense no Frevo, também animando a festa aqui na Praça do Frevo, Amaury. Simbora aí, Josimar de Aquino. Estamos aqui já nos dirigindo aos barraqueiros para sabermos como é que foi o movimento de ontem e obviamente hoje, que está só começando, para que o ouvinte tenha uma ideia como está funcionando o sistema de barracas, inclusive qual é a comida preferida turista, qual é a bebida preferida e se eles realmente estão tendo aquele lucro esperado aqui no corredor do dia. Vamos aí, a passagem do som, mas não nos atrapalhe, estamos aqui chegando aqui pertinho, o primeiro barraqueiro para saber realmente. Vamos aqui mais para frente, vamos aqui mais para frente. Oi, oh, vamos aqui, olha, estamos aqui chegando. Vamos conversar aqui com o pessoal das barracas que estão trabalhando, labutando pela vida. Seu nome, por gentileza, seu nome. Oi? Seu nome. Gustavo. Gustavo, como é que está a sua barraca aqui? Tá bom. Tá vendendo bem? Ah, graças a Deus tá. Qual é a bebida mais preferida dos foliões? Copão. É o quê? Copão. O que é que tem no copão? Tem uísque, tem energético e gelo sabor. Qual o preço do copão? Tem de 15 e tem de 12. É a bebida mais preferida. É. E a cervejinha também sai, Gustavo? Sai, sai com gosto. É. E comida, você vende comida aqui? Esse ano não colocou não. Só bebida, só bebida. Mas está satisfeito com a arrecadação e consequentemente com o lucro? Graças a Deus, não. Então obrigado, Gustavo, boa sorte, olha aí. Barraqueiros gostando do que estão vendendo e logicamente do que estão faturando aqui no corredor da folia. Como é teu nome? Ele aqui, esse aqui tem medo de microfone. Tem esse porém aqui. Mas a gente vai seguindo aqui, conversando aqui com os barraqueiros aqui no corredor da folia. Seu nome, autoridade, como é seu nome? É Danielzinho, mal importado. Damiãozinho, como é que está a venda de bebida aqui? A venda aqui está mais também, mas está, dá para a gente resolver. Dá para lucrar alguma coisa, Damiãozinho? Dá para pagar as contas, com certeza. Dá para pagar as contas. E o que mais você vende aqui? A gente vende cerveja, o bilu, e pipoca, pirulito, o chiclete. Sei que aqui tem de tudo. Aqui tem de tudo, mas um pouquinho. Ainda tem um chucado pra chamar o vizinho. Tem um lanche aqui, Damiãozinho? Tem não, o lanche é do vizinho. Aí do vizinho tem um copão, tem a cerveja, tem tudo. E tudo aqui é a promoção, porque é o último dia hoje. É tudo promoção aqui, ó. É tudo em preço promocional, né? Ô, Damiãozinho, é verdade que quando você não vende muito, você mesmo alto se despacha? Isso mesmo, a gente tá fazendo a festa e brinca. A barriga de caminhão aqui é assim, é desse jeito, ó. É o camarote VIP pra nós também. Briga, se diverte e curte o show. Qual é o grito de guerra pra chamar o Fulhão aqui pra barraca do Damiãozinho? Chama, garoto, que hoje é o último dia! Aê, Damiãozinho, bastante alegre, o Helder Rodrigues. Vamos aqui a mais um cidadão. Seu nome, por gentileza. Boa noite, meu nome é José. Como é que estão as vendas aqui na sua barraca? Razoável, tá dando pra tirar o pão de cada dia. E em relação à comida, só vende a bebida por aqui? Só vendo bebida. E tá dando realmente, tá correspondendo à tua expectativa? Tá sim, graças a Deus tá. Vamos esperar hoje que a chuva não venha para não atrapalhar o faturamento, que é a última noite, né? Com certeza, será que não chegue, mas se vier a bênção de Deus, né? Que vier. E a sua mensagem para este carnaval, que mensagem você deixa? A mensagem que eu deixo que sei próspero, deu certo pra gente, pra nós todos. E que foi um... Tá aí, o barraqueiro aí dizendo que dá pra faturar, dá pra o pirão da criança, como é propriamente dito. Vamos aqui nesse outro barraco aqui, no sono clima do carnaval. Seu nome, por gentileza? Yuri. E aí, vendendo bem? Tá uma boa venda nesse dia de carnaval e tá bom. Valeu a pena investir no carnaval? Tá valendo, sim. O que, você vende aqui? Qual a melhor, dizendo, simplificando, qual, o que é que você mais vende por aqui? Esse ano, o mais pedido é o tal do copão. Realmente é um sucesso, o copão tem uísque, tem o energético, tem tudo. Realmente o copão é pesado, quem toma o copão realmente sai alegre demais, né? Certeza, sem dúvidas, é o mais procurado é o copão. E depois do copão? Vem as tradicionais cervejas, Paul Heineken, Budweiser e assim sucessivamente. O lucro está à altura de sua expectativa? Tá sim, tá sendo... Para que hoje realmente seja uma noite completa, porque é a última noitada. Certeza, hoje é uma expectativa imensa, das boas atrações. Aí, os barraqueiros satisfeitos, com as vendas aqui no corredor da Folia. Vamos aqui a mais um barraqueiro aqui. Seu nome, por gentileza. Boa noite a todos. Rapaz, tá fraca a venda, a venda aqui tá fraca, fraca mesmo. Meu nome é Cacá, e pedi a Deus que a venda do carnaval, os barraqueiros, todos os barraqueiros, uma boca só. Aí não vai dar nem pra sair numa boa sem prejuízo? Vai, nós vamos ter prejuízo, Realmente, eu quero agradecer a Deus, a prefeita, né, Corrinha aí, mas... Mas agora hoje, se Deus quiser, você vai vender bem e recuperar tudo o que você investiu, se Deus quiser. É, primeiramente a Deus e pedir a Deus que hoje nós tiremos o nosso prejuízo, né, fação. Aí, esse aqui disse que tá no preju, Welder, tá no preju, foi o único que... É a barraca do Cacá, né, tô vendo aqui, barraca do Cacá. Ele disse que é o único que tá no preju, mas vamos aqui a outra barraca, seu nome, por gentileza. Marcinho. Como é que tá a venda aqui, companheiro? Graças a Deus, tá ótimo. Tá ótimo, daí. E lucrando para o pão da criança, né? O pirão da criança. Tá lutando pelo pirão da criança. Isso. O que é que você mais vende aqui, companheiro? Cerveja e os copão. Rapaz, esse copão realmente é um sucesso absurdo. Que segredo tem esse copão, meu irmão? Rapaz, até hoje eu quero saber, mas não encontrei ainda. O que é que tem dentro desse copão? Depende, Valuíce, Dré ou Vodka. E essa misturada, a galera aguenta repetir ou já sai doidão? Quem vier tomar na minha barraca sempre volta, graças sempre a Deus. Volta, e... é sucesso. É o sucesso. Vende alguma comida por aqui? Não, a barraca da comida é ali atrás. Isso, então, graças a Deus está correspondendo à expectativa e está tendo lucro à altura. Graças a Deus, todo ano a gente sempre tem lucro. Ok, tá aí, esse aqui tá otimista. São as primeiras barracas aí. Você tá chegando agora na barraca, encontro dos amigos aí, viu, Alô? É, encontro dos amigos. Vou conversar com um amigo aqui no encontro dos amigos. Seu nome aí? É Diego. Como é que estão as vendas aqui? Tá bom demais, graças a Deus, dá pra ir levando. Graças a Deus, de hoje vai ser o último dia, você vai vender de montão, se Deus quiser. É, a partir de hoje não vier chuva, mas vai ser bom. Quer dizer que você está tendo lucro à altura do que você esperava. Não, tá bem, graças a Deus. Mas melhor do que o ano passado. Tá melhor do que o ano passado? Ah, tá de boa, melhor do que o ano passado. Olha aí, Welder, melhor do que o ano passado. E aqui, tá alguém perturba ou é tudo na tranquilidade? Tá, a segurança tá em máximo mesmo. Nós temos aqui a presença do policiamento dando total segurança para qualquer eventualidade. É, esse ano tem policial com conta, mais policial do que gente. E hoje, a última noite, o que é que você espera mais vender nesta última noite? É, mais bebida, né? Cerveja, né? Cerveja, uísque. bebida quente é a que sai mais, com certeza. Bebida quente. Mas já sai mais cerveja. Venda alguma comida por aqui? Não, só bebida mesmo. A comida lá pra trás. Ok, olha aí. Pessoal, tá optando, Helder, em vender mais bebida do que propriamente comida. E chegando aqui, a barraca Encontro de Amigos. Eu volto o som para ele, o Helder Rodrigues, outro grande amigo. Ok, Amaury Furtado, tá aí. Amaury passando em todas as barracas que ficam aqui em frente aos camarotes, né? Conversando com todos, apenas um falou aí sobre as suas vendas que não estavam boas, todos os demais disseram que estava boa. Era bom saber, Amaury, quanto é que tá a cerveja aí, né? Tá vendendo a quanto a cerveja? Tá caro, tá barato, qual o preço? Tá muito acima do valor? Pergunta o pessoal aí quanto é que tá, Amaury, a cervejinha, geladinha, né? Porque a gente vê que muita gente traz o cu, ele, traz a cerveja. Ô, amigo, casa, quanto é que tá aí a cerveja aqui? A cerveja aqui tá a R$5. R$5? Tá no preço. R$5. Aqui as vendas tá boas só do copão mesmo. Tá no preço. O copão é o sucesso do carnaval. É, o sucesso do carnaval é o copão. Agora a cerveja, refrigerante, não tá saindo não. Só o copão mesmo. E o preço, R$5. As demais bancas também é nesse mesmo preço? A minha aqui é 5, não sei as outras bancas aí, né? A minha aqui é 5, água mineral é 3, refrigerante é 5. Checar aqui, como é que é? E o preço aí? Você ouviu tudo? Qual o preço aqui da cerveja? O garotão saiu, mas você sabe o preço da cerveja aqui? É R$5 em cada barraca, é tudo um preço. É um preço único aí, viu, Amaury? É um preço único, então, o Helder realmente sempre tem. E o preço não tá caro, não, viu, Amaury? Ah, você vai pra festa, o pessoal quer cobrar R$10 na cerveja, mas. Mas olha, o Helder, de 7 bancas que eu visitei, apenas um reclamou, mas. Sinal de que, e um disse, olha, está superando a expectativa, estou vendendo mais do que o ano passado. Sinal de que o carnaval deste ano está superando a expectativa. Qual o preço aí da tua cerveja? Promoção Black Friday, Damielzinho está vendendo, ele faz R$5, qualquer um aqui, ó. a Mistel, Rai. Não, peraí, não precisa dizer nome não. E o copão? O copão é com o amigo ali, o copão é com o amigo, o vizinho. Ele aqui não é vende o copão, não. O copão é quanto? O teu copão é quanto? 15, 20. E promoção Black Friday na barraca também. O copão é livre concorrência, vende do preço que quiser, não é isso? E ainda tem uma, na hora que tomar, pegar a cerveja, aí dá uma calhada aqui no chuvai de Damião. E a água mineral, Damião? R$2, promoção. Ali é 3, você já tá ganhando na concorrência. Aqui é assim, é promoção final. E quer pra ouvir esse chucalho com a orquestra tocando, Damião? A galera gosta de muito, as meninas vêm. E ainda tem um espelhinho, ó, Amaury, pra pentear o cabelo, as meninas, ó, pra retocar a maquilagem. O pelo, né? É, pra retocar a maquilagem, as meninas vêm, ajeita aí, ó. Os turistas gostam muito. Damião, essa sua maquiagem foi aqui no espelhozinho que você fez? Foi, eu fiz aqui no espelho. É chique, não é? É chiquérrimo. E qual a mensagem você deixa para o Fulhão via a barraca do Damião tomar o seu copão? Venha com prazer, que aqui o copão é bem geladinho e tem direito o desconto e ainda a chucalhada. A balançada do chucalho. Olha aí, Tati, que encontramos um concorrente seu aqui no corredor da folia. Ui, valeu, Tatico, o homem do Atlético. Tá Atlético! Aí. Alegria dos barraqueiros, rapaz. Damiãozinho, o barraqueiro muito alegre, muito feliz e dizendo, vendi bastante, correspondeu à expectativa, melhor do que o ano passado. Sinal de que hoje, o Helder, vamos ter uma noite inesquecível e como atração maior, o cantor Piscirico que vai eletrizar a massa aqui no corredor da folia. Okay. Em nome de quem, Helder? Trabalhamos em nome dos maiores anunciantes da Paraíba. Luciano Cópias e Papelaria, Atacadão das Carnes Santa Bárbara, Concicred, SP Baby, Falcon Confecções, Líder Crédito, Gráfica Mil Cores, Zé Pereira Panificadora, Melo Supermercado, Center Peças, Centro Automotiva, Supermercado das Palmeiras, Dr. Paulo Filho, Plano Pati, Floricultura, Flores.com e também Sandro Baterias. Vamos devolver o som aí direto para o estúdio. Daqui a pouquinho a gente volta já com a primeira atração, que já passou o som, viu? Tá tudo preparado no palco principal. Pois é, meus amigos, agora são 8:38. A participação dos nossos companheiros lá do corredor da folia, também dos camarotes, lá da Avenida Francisco Arcanjo de Albuquerque, onde tudo vai acontecer nesta terça-feira de carnaval. Vamos lá, Fofão, os comerciais já é de volta. 20 horas 38 minutos, Difusora. Carnaval de verdade é aqui na Primeira da Paraíba. Mocotó e cachaça, era assim a noite inteira no Batuque. Joga pra cima de audiência. Oi, eu sou Josemar de Aquino e sábado estou com você no Gigantão Discotecão do Josemar. Participe! Josemar de Aquino é estourado no Brasil. Aos sábados na Difusora. Que programa show! Oferecimento: Lojão Rio do Peixe. Preço baixo em móveis, eletros, cama, boxes, celulares. Para você aproveitar o doce sabor da economia. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. JI Calçado e confecções combina conforto, atendimento e os melhores prazos. Loja JI em Cajazeiras, Patos e Iguatu, Ceará. JI, sucesso no Nordeste do Brasil. Gigantão da audiência. A Obra Alegre-te da Igreja Catedral convida você e toda a sua família para viver uma das maiores experiências com o amor e a graça de Deus da sua vida. Vem aí o retiro de carnaval da Obra Alegra-te, com o tema Proclamai as nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. De 14 a 17 de fevereiro, na casa da Obra Alegra-te, você vai viver o melhor carnaval com Cristo de Cajazeiras, com entrada inteiramente grátis. Presença dos cantores missionários católicos Flavinho, Emanuel Stênio da Canção Nova, Raquel Andrade e Felipe e a banda Colo de Deus. Retiro de carnaval da Obra Alegra-te. Proclamai as nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. De 14 a 17 de fevereiro, na casa da Obra Alegra-te, o melhor carnaval com Cristo de Cajazeiras. Esperamos por você. Chegou a nova fragrância do Boticário que tem a sua cara. Malbec Black Legend. Afinal, uma lenda sempre reconhece a outra. Experimente a envolvência do acorde Nero Amaro com a intensidade das madeiras negras de Malbec Black. Aproveite o desconto de até 15% no lançamento e conheça essa nova lenda. Compre agora nas lojas ou com uma revendedora. Malbec é o Boticário. A loja Vieira Aço Casa e Construção continua com um show de ofertas. Tudo que você precisar para sua construção, pode contar com a Vieira Aço Casa e Construção. Vá conferir as promoções imperdíveis. Vieira Aço Casa e Construção tem o melhor preço de cimento de Cajazeiras e de toda a região. E atenção, você amigo serralheiro, cobrimos qualquer oferta. Dividimos suas compras no prazo em até 10 vezes no cartão. Vieira Aço Casa e Construção, na Avenida Comandante Vital Rolim, número 1021, em frente à Arte Choperia. Sua saúde merece uma atenção especial. Agora, em novo endereço, o Dr. Enoque Miranda atende em Cajazeiras na Clínica Poli Saúde. Atendimento na área de gastroenterologia e realização de endoscopia digestiva alta. Diagnóstico e tratamento de doenças do trato gastrointestinal, como gastrite, doença do refluxo, úlceras gástricas, diarreias crônicas. Realização de biópsias gástricas e retirada de corpo estranho. Atendimento na Poli Saúde, na Rua Comandante Vital Rolim, 1425, Centro de Cajazeiras. Marcação de consultas e exames pelos fones 83-3531-1938 ou pelo WhatsApp 993-38-3714. Para você que vai comprar móveis e eletrodomésticos, passe na Casa Gonçalves, a casa boa de negócio. Cozinha Lemon, R$819. Fogão quatro bocas Milão Atlas, R$630. Roupeiro, grande e bom, PH 1707, R$1.350. Conjunto estufado 2 e 3 lugares San Diego, R$699 à vista. E você pode parcelar tudo em até 12 vezes. E a entrega e a montagem é grátis. Casa Gonçalves, a casa boa de negócio. Na Rua Padre Manuel Mariano, número 57, no centro de Cajazeiras. Se quer mais qualidade, rapidez no serviço, em Luciano Cotter, esse é o compromisso. Material pra escritório e papelaria, é Luciano Cotter, o seu dia a dia. Vem conferir, venha comprovar, é Luciano Cotter, lugar de economizar. Luciano Cobias e Papelaria. Excelência em resultados facilitando o seu dia a dia. Segue o Instagram, @ Luciano Cobias. Luciano Cobias. O bloquinho do Bote já está nas ruas com as ofertas da Bote Promo do Boticário. É a sua chance de brilhar no carnaval com descontos imperdíveis. Garanta o seu Malbec tradicional por apenas R$ 184,90 ou o luxuoso Elisê por apenas R$ 282,90. Para curtir a folia, tem Egeu Boom Black por apenas R$ 124,90 e Florata Romance de Verão ou Gold por apenas R$ 129,90 cada. E atenção, tem Celebre agora por apenas R$ 94,90 e a linha infantil Doutor Botica por apenas R$ 66,90. No nosso festival de olhos, a máscara de cílios sai por apenas R$ 47,90 e o hidratante Native Spa por apenas R$ 64,90. Aproveita até o dia 1º de março, vindo em nossa loja ou falando pelo WhatsApp oficial 0800-744-0010. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Pare tudo que você está fazendo. Fevereiro chegou na Agraciosa Ótica com uma oportunidade imperdível. É o nosso outlet de armações. Aproveite agora na Agraciosa 30% de desconto em armações selecionadas na compra dos seus óculos de grau completos. Mas atenção, a promoção é válida apenas de 2 a 14 de fevereiro. Visite nossa loja, consulte o regulamento e escolha a armação que mais combina com você. Agraciosa, você merece esse presente. Automotivas limitadas. Peças para veículo de todas as marcas. Rua Coronel Peba 344. Telefone 3531-5500. Você já tem um consórcio Honda? Ainda não? Eu não acredito. Visite a Honda Cavalcante Primo. Venha até a nossa loja, converse com um de nossos vendedores e tire suas dúvidas. Quem sabe você logo, logo vai sair de moto nova pagando aquela parcerinha que vai caber direitinho no seu bolso. E o melhor, adquirindo uma moto da Honda é investimento garantido. Consórcio Honda na Cavalcante Primo. É entrega garantida pela fábrica. Lembre-se, moto sem prejuízo é Honda. Temos o menor custo de manutenção entre todas as marcas. Acesse nosso site www.hondacavalcanteprimo.com.br. Paz no trânsito começa por você. Procurando uma psicóloga infantil dedicada e experiente para cuidar da saúde emocional do seu filho? Conheça a doutora Maria Cecília Dantas, uma profissional carinhosa e especializada em atender crianças e jovens com suas técnicas lúdicas e acolhedoras. Ela ajuda as crianças a expressarem seus sentimentos e desenvolver estratégias para lidar com situações desafiadoras. A doutora Maria Cecília atende online e presencial na Rua Santa Antônia, número 136, no centro de Cajazeiras. Invista no bem-estar do seu filho. Agende uma consulta. Telefone WhatsApp 99323-6378 ou pelo Instagram @ PSI Cecília Dantas. Não há distância que nos separe. Difusora, oh. Aí, velho Sampa, aqui na Praça do Frevo. Orquestra Clarins de Momo, do nosso maestro Nati, trazendo muito frevo e levando muita alegria com a praça completamente lotada. Alô, você motorista da estrada, venha devagar. Você que está chegando em Cajazeiras, receba um abraço da Difusora 1, Difusora 1070, dos nossos companheiros. Ei, Aurim Furtado do PIG, Wander Rodrigues também, trazendo todas as informações. Obrigado, meu caro F. Alves Tatico. Voltamos aqui direto do corredor da Folia, onde a expectativa é muito grande, Tatico, para a última noite de carnaval no maior e melhor da Paraíba, aqui direto do corredor da Folia. O público já começa a chegar debaixo de muita expectativa, porque até agora a chuva deu uma trégua. Ninguém sabe se mais tarde, mas até o momento, chuva, que é bom no bom sentido, ainda não chegou. Mas o público está chegando, a gente observa atentamente. Muita gente, estivemos agora há pouco nas barracas, e todos apostando no sucesso. Pois não, fala quem chamou. Alô, Maurício. Não, pode falar. Alô, Maurício. Oi. Muito carnaval, carnaval terminando, mas não vamos esquecer que domingo tem uma partida de futebol super importante para o Atlético. É verdade. Porque o Atlético ainda não, como é que se diz, não conseguiu classificação e dificilmente mesmo vencendo. Agora, pelo que você viu, que eu lhe mostrei da tabela hoje também, é uma tabela perigosa para o Atlético. É um jogo contra o Confiança, que o torcedor tem que ir a campo torcer, porque o Atlético precisa também muito dessa vitória, né, Rio? Até porque, Tatico, folheávamos a tabela e chegamos à conclusão de que é realmente uma faca de dois gumes, porque o Atlético matematicamente ainda pode até se classificar e matematicamente pode até cair, só que as possibilidades de cair são remotas, porque o Atlético só depende de si. Vencendo Confiança, que já está rebaixado, o Atlético estará garantido, vai a 13 pontos e fica na expectativa dos demais resultados para sonhar com sua classificação, que seria realmente um sonho eterno para o torcedor cajazeirense. Mas vamos acreditar, sabe por quê, Tatico? O Remo, para voltar à primeira divisão, precisava que o Criciúma, que jogava por um simples empate, perdesse em casa e mais três empates. E deu tudo certo e o Remo hoje está na primeira divisão. Por que não pode acontecer com o Atlético? Vamos aguardar. Primeiro, fazer o dever de casa, vencer o Confiança e logo após colocar a maquininha na mão e seja o que Deus quiser. Não é isso, Tatico? Isso, garoto. Aqui a praça está completamente lotada. Aqui tem crianças, tem adultos, jovens, blocos, puxando folia, pessoal do índio, pessoal da criançada que ainda se encontra aqui curtindo. Muita animação, muito frevo no pé e a sua orquestra lá de São João do Rio do Peixe, do maestro Natim, é um show. Da outra, nem se fala, do nosso maestro lá de Uiraúna, o Iraunense do Frevo. Ontem, Santa Cecília arrebentou e a orquestra também de Cajazeiras entrou. Então, carnaval aqui na Praça do Frevo é o carnaval do encontro das famílias e a difusora nessa grande transmissão. Com você, Rei! Com água na boca, seja baiano, mineiro. Com água na boca, seja do Rio de Janeiro. Com água na boca, te deixa... Deixa eu abraçar aqui do Dede Faustino, lá no Poça de Moura. Cito Torrões. Alô, do Dede Faustino. É um amigo seu aqui da orquestra que está mandando um abraço para você no Poço de José de Moura. Meu amigo gordo da... O gordo da rodoviária. Aí, marcando presença no frevo da cidade de Cajazeiras. Olha só. Alô, Tarcísio. Ó a música do Tarcísio aí, rei. Pra você curtir. Carnaval em Cajazeiras. Meu companheiro Fofó, votos de pesar pela perca irreparável do seu tio Demar e meu amigo de infância. Que Deus ajude agora a GR superar as dificuldades. Mas é a vida. Todos nós vamos passar por esse momento. Olha só que coisa bonita. Caiu a máscara da ilusão, dos terrores e alegria. Vem, iluminando as ruas, vai haver serpentinas na luz e no céu. ver os convertidos pra nos olhar. Esses palhaços dançando no ar. Ei, multidão colorida gritar lá e a ver um milhão dessa vida passar. Ei, os meninos dos gritos de amor nessa orgia de sonho e de dor. É orquestra Clarins de Bomba do maestro Natim. Show aqui na Praça do Frevo de Cajazeiras. Olha só. A nossa vida é um carnaval. A gente brinca escondendo a dor. E a fantasia do meu ideal é você, meu amor. Patrícia Tetê, Tetê e Patrícia Holanda, Tetê aqui marcando presença, filha do nosso mestre Vicente. Um abraço, Tetê. Esse é o Carnaval de Cajazeiras, o Carnaval da Família. Jovem Pires por ali e muita gente boa brincando aqui na Praça do Frevo. A quarta-feira ingrata que está chegando, mas ainda tem muito tempo para você brincar. Olha só! Olá, amiguinhos, tudo bem? Olha, o meu domingo tem pra todo mundo e pra mãe bem de borrinha, tá? Tá aí, só a criancinha por aqui, toda enfeitada, marcando presença na Praça do Frevo, que é realmente o Carnaval de Cajazeiras. Parabenizar a todos da organização, a toda da Secretaria de Saúde, que também marca presença aqui, Briosa Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, mas o povo daqui é assim, olha só. Imagine o palhaço no salão, alecrim está chorando. Eita saudade! E a gente fica por aqui daqui a pouquinho. Tem o Leonense no Frevo, na Praça do Frevo, Popó. Muito bem, 20h56, a Difusora num show de cobertura e alegria da última noite de carnaval, terça-feira de carnaval, e a Difusora é só sucesso, é só alegria, a harmonia do carnaval 2026, cobertura geral do carnaval, a única emissora com Difusora 1, acesso em todo o Brasil com esse show de cobertura do Carnaval 2026, no maior carnaval da Paraíba, a Carnaval de Cajazeiras, e a cobertura é da melhor da Paraíba, a primeira em audiência da Paraíba, Super Difusora de Cajazeiras. Manda um abração para o grande Wen Saraiva, está conferindo a gente lá no Bar Ceará, né, Wen? Um abraço, diz que está também no clima da cobertura do carnaval lá no Barro, Ceará. E o Cícero Dias em Juazeiro do Norte. 20h58, Fofão. Essa história de gostar de alguém já é mania que as pessoas têm. Ei. Se ajudasse nosso Senhor, eu não pensaria mais no amor. É quem? Se me ajudasse nosso Senhor, não pensaria mais no amor. Bota! Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Ah, meu bem, não faz assim comigo. desculpa esse chame aí, rapidinho. Tem um fulião ouvinte da gente, é lá em Alagoas, é, o homem da Nova Glória FM, que é, transmite sempre a programação da Rádio Difusora, José Gomes, é lá em Tanque d'Arque, Alagoas. Ele é o homem da Rádio FM Nova Glória. José Gomes, boa noite, meu irmão. Boa noite, José Maria Aquino. Boa noite. Mais uma vez fazendo a retransmissão do programa, né? Ah, obrigado. O programa da Difusora, que é o discotecão do Josimar. É, pela Mas hoje é só carnaval. FM, aqui de Tanque d'Arca. Ah. Quero mandar meu alôzão para o Veríssimo do Brega, né? Grande Veríssimo. Em Guaianá, em São Paulo. Ah. Também o Jaels, né? O Laelso lá em Tanque d'Arca. Dom Gomes, lá em São Paulo. Toda a galera que estão sintonizados nessa noite na Rádio Nova Glória FM. Obrigado. Assistindo Josimar de Aquino pela Difusora Rádio Cajazeira. Ok, Josimar? Ok. Muito boa noite, obrigado. Nunca mais eu liguei para ir pro senhor por causa que a internet tá um saco aqui. Ah, tá aqui, dá aquela melhor. Tá melhor, né? Nova Glória FM. Fazendo mais uma ligação para você. Que Deus lhe abençoe. Amém. Que sintoniza nessa noite, né? Bom carnaval para você. Todos, e a todos que ouvem a Rádio Difusora, a Rádio Cajazeira. Campeã. Meu boa noite e obrigado aí, meu querido. Valeu, José Gomes, Tanque d'Arque Alagoas, o homem da Nova Glória FM, também retransmitindo esse show de cobertura da Rádio Campeã de Audiência da Paraíba. Este ano no vestibular, eu vou raspar cabeça de mulher. Quero ver mulher na rua. Caramba, pelar a cabeça do homem ou cabeça das mulheres? É, tem tanta cabeça pra pelar aí, ô negócio. Quero ver mulher na rua, com a cabeça toda nua. Aê, o salário. Você está pelada, você está na rua, você foi aprovada, você está na sua. Você está pelada, você está na rua, você foi aprovada. Este ano no vestibular. Doutor André Costa Zalda também vai pelar a cabeça das mulheres, né, doutor André? Tá na rua. Você está na sua, você está pelada, você está na rua. 21 em um minuto. Você está na sua, você está pelada, você está na rua, você foi aprovada. Foi aprovada. Olha lá, nesse mulher baleada no olho durante briga no carnaval. Está internada, segue internada, viu? Eita, e teve outro moído aí no carnaval, lá na cidade de Patos. Foi na cidade de Patos, olha aqui. Trio elétrico derruba fachada e fere mãe e bebê na cidade de Patos. Olha aí, trio elétrico. Trio elétrico. Teve um moído também aqui com o cantor que arrumou briga com Ivete Sangalo durante o carnaval. Foi um moído danado, esse carnaval de Salvador. Eita, menina, as escolas de samba também do Rio de Janeiro foi um moído com aquele moído de Lula. 21 e 2. É de aço, morena, aço, aço, aço. Terça-feira de carnaval. Vamos a Alagoas, né? Rapidinho, enquanto os companheiros nos chamam. Alô, boa noite. Ô, José, boa noite, amigo. Boa noite, amigo. Estou acompanhando toda a programação de vocês aqui em Maceió. Ah. Estou acompanhando pela Difusora de Cajazeira. Diferente com o do carnaval aí. É a rádio que faz a diferença. É Carlos Alberto. Foi não, Carlos Alberto. Estou desejando para você um carnaval, um final de carnaval, né? Que hoje é o último dia, né? É o último dia. É, e amanhã quarta-feira de cinza. E agora aquela que Deus Já que está lá no nome da nossa saúde, nós conseguiremos ou mais um carnaval, né? Mas aí depende do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele dê a nossa saúde e a nossa paz. Amém? Amém, amém. Uma boa finalzinha de carnaval para você, para você também, para os seus amigos. Papo frevo aí, Josemar. Pronto. Um abraço, meu amigo Carlos Alberto. Fica na paz de Jesus Cristo. Amém. Que esse carnaval seja de muita paz, de muito amor, de muita alegria, de muita harmonia e de muita paz. Vamos embora, Fufão. Aurora, se você fosse sincera, Aurora. Falei, esse moído do Carnaval de Salvador, o cantor que arrumou briga com Ivete Sangalo durante o Carnaval. Esse moído todinho, a revista Veja documentou tudo, hein? Enquanto as ruas de Salvador fervia com os trios elétricos do Carnaval, os bastidores foram marcados por atritos. A televisão documentou e mostrou tudo isso aí, viu, a Bani. Entre artistas, após ser seguido por Ivete Sangalo nas redes sociais, Igor Canário bloqueou a cantora, afirmando que nunca recebeu apoio dela em mais de 25 anos de carreira. E a polêmica ganhou novos capítulos quando internautas questionaram a Prefeitura de Salvador sobre o motivo de não ter marcado o cantor em uma publicação sobre o seu blog. É moído no carnaval. Falar em galo da madrugada, viu, Fofó? O Atlético Mineiro, recorreu contra o galo da madrugada, porque estava usando a marca do galo das alterosas. Então o Atlético Mineiro recorreu contra o galo da madrugada, porque está usando o nome galo. Usa a marca do galo. Mas, rapaz, é cada uma, viu? Eita, e o presidente do Atlético pediu demissão, né? O presidente do Atlético de Cajazeiras. Romeiros denuncia um golpe de 26 mil após cancelamento de viagem em São Paulo. Mas Romeiros de Aparecida, hein? Foram lesados. Eita. 21:06. Já os companheiros chamando aí. Bloco da Folia também lá do... da Francisco, Avenida Francisco Arcanjo de Albuquerque, os companheiros aí dos camarotes, e também na Avenida do Corredor da Fúria. Eu também vou brincar, de trote desce, a onda cresce, eu quero é brincar. Vou desfilar na Praça da República, não me interessa se a polícia me levar. Mulheres da cantando de fora, até Francisco Alves, Tático. Beleza, Fofô, que alegria! Carnaval é aqui, na Difusora 1. 1070, pioneira comandando o melhor carnaval da Paraíba na cidade de Cajazeiras. Dona Elza, João Eudes, família linda, maravilhosa, também está por aqui. Meu amigo Túlio da Tetisa também, com seu bloco aqui participando. Gilmara, a nossa rainha dos canudinhos, também está aqui participando do Carnaval do Povo. Coisa linda, famílias reunidas, pepizada, criançada, o público é daqueles. Praça completamente lotada. eu encontro com muitos amigos, meu amigo Lira, que vem de Campina Grande, né? E ele me dizia: Tatico, esse é o ponto de encontro da nossa sociedade. A Praça do Frevo nunca vai morrer, porque o frevo é o verdadeiro carnaval. Meu amigo Otero Lira, Lirinha, que vem sempre de Campina Grande, ele que foi um dos grandes goleiros. Meu amigo Caneco também, ex-jogador do Atlético. E aqui também uma homenagem hoje, Fofó, ao nosso queridíssimo Coronel, um dos grandes jogadores do Atlético, que está sendo também homenageado aqui na Praça do Frevo. Homenagem também maior ao grande Júnior Terra, pelos seus trabalhos prestados ao Carnaval de Cajazeiras, ao Bloco Capuçu e ao Bloco Dindim de Cajá, também com o companheiro Jota França, que hoje foi público recorde aqui na Gilvêncio Carneiro, terminando lá próximo corredor da Folia. Então esse é o Carnaval de Cajazeiras, e a prefeita Socorro Delpino, em entrevista hoje no nosso debate, ela dizia: para o ano nós teremos mais grandes atrações, mais e melhores, com certeza. Então, carnaval garantido, promessas de investimento, né, por parte de políticos, e vamos acreditar que nós teremos para o próximo ano, com certeza, com muita chuva, com muita saúde, com muita fé e otimismo, porque sempre temos que acreditar no otimismo, que nós vamos ter também um grande carnaval. Está chegando praticamente ao final, mas um final feliz até agora, só de alegria, só de comprometimento, só de trabalho e de determinação por parte do poder público, através da nossa prefeita Socorro e através de todos os secretários que se imbuíram de fazer realmente esse carnaval grandioso. E a difusora, através do nosso diretor proprietário Kinder Cavalcante, que montou toda essa equipe que fala dos blocos, fala das ruas, fala dos bares, fala do corredor da Folia, Praça do Frevo, e é esse o carnaval, a maior cobertura que você fica sabendo de tudo, na Difusora Cajazeiras, Popó! É. Alô, Tatico! Vai lá, rei! Comandante F. Alves Tatico! Obrigado, meu caro Paulo Roberto Pompom, empresário do ano, também em clima de carnaval. Aqui no corredor da Folia, DJ Ramon fazendo a festa, eletrizando a massa aqui no corredor da praça, na Praça da Alegria, no corredor da Folia, versão 2026. Lembrando que se o fato acontecer, você será o primeiro a saber, aqui na Super Difusora, a campeã de todos os carnavais, Cajazeiras, e desde o último dia 12, desde a última quinta-feira, passou a ser a capital estadual do carnaval, com o maior e melhor carnaval da Paraíba, na gestão da prefeita Corrinha Delpino, que promete para 2026 muito mais. E vem aí a construção do centro de eventos que vai abrigar o carnaval e o chamegão, numa parceria governo do município na gestão Corrinha Delpino e governo do estado João Azevedo, e agora Lucas Ribeiro, que dia 2 de abril assume oficialmente Cajazeiras, realizando o sonho de ter o seu centro de eventos ali ao lado do Perpetão, no antigo CSU. É Cajazeiras crescendo a passos largos na gestão Corrinha Delpino e realizando o maior e melhor carnaval da Paraíba. Estivemos agora há pouco, meu caro Fonfon, nos barraqueiros, e todos foram unânimes em afirmar de que estão faturando bem, e inclusive a maioria dizendo que está superando o faturamento do ano passado, sinal de que o carnaval deste ano é sucesso absoluto, ganhando todo mundo, ganhando pipoqueiro, ganhando barraqueiro, todo mundo feliz. E um dizia: olha, já ganhei o pão da criançada, de minha família, e até o próximo carnaval, se Deus quiser. Eu disse, calma que vamos ter a noite inteira para seu faturamento ser completo. A rede hoteleira totalmente lotada, os hotéis lotados, muita gente alugando seus apartamentos, suas residências e preferindo ficar em sua chácara ou então em sua fazenda. É o maior e mais tranquilo carnaval de toda a Paraíba, o Carnaval da Paz versão 2026, onde gera emprego e renda e ganha todo mundo nesta festa popular, a maior do país. E em Cajazeiras não seria diferente. Cajazeiras na gestão de Corrinha Delfino realizando o maior e melhor carnaval da Paraíba. E vamos ter hoje aqui, meu caro Fonfon, a presença marcante do DJ Ramon. DJ Ramon já está conosco aqui, eletrizando a galera aqui no Corredor da Folia. E a maior expectativa para hoje à noite é a presença de Piscirico. Piscirico que tem uma grande identificação com o público carnavalesco e que com certeza, além de lotar o Corredor da Folia, vai transmitir muita energia positiva no maior e melhor carnaval da Paraíba. E o comandante Tatico, como é que está aí na Praça do Frevo, comandante? Aqui, meu irmão, está de arrepiar. É realmente sensacional, rei. O frevo contagia, o frevo traz alegria, o frevo realmente mexe com os tambores do Folião, que marca presença aqui na Praça do Frevo. Meu amigo João Leandro e Dona Elza ali, os casais, né? Patrícia Holanda, minha amiga Luciana, é gente demais aqui fazendo a festa, dançando e curtindo o frevo da orquestra Clarins de Momo. E ainda vamos ter ainda, Mauri, o iraunense do frevo, meu irmão. É festa de montão que não acaba mais. Mas tá chegando amanhã da quarta-feira ingrata e nós estamos aqui. Sargento Lindomar tá por aqui também acompanhando essa festa bonita. Meu amigo Sargento Lindomar, meu amigo Sargento Jobiero. É muita gente, Amauri. É muita gente mesmo participando do carnaval na Praça do Frevo. E o frevo é isso aí, ó. Ó, ó, ó, rei. Segura aí, ó. Que coisa bonita! Praça Frevo lotada, orquestra Clarice de mão do maestro Natim. E dá mais do quarto filho, onde é que eu vou morar? Eita, saudade matadeira, rei! O carnaval! Eita, menino! Aproveita, rei! O carnaval tá chegando ao final! E dá pra subir no coqueiro, Tatico? Aqui eu trepo até na bicicleta de duas rodas! Eita, carnaval, beleza! Aguinaldo Mototáxi tá chegando por aqui com a netinha também! É muita gente boa! Esse é o frevo de Cajazeiras, o frevo que contagia, que traz a emoção e o frevo que traz muita gente aqui na praça que é do povo. Perfeitamente, meu caro F. Alves Tatico, lá na Praça do Povo, na Praça do Frevo, ao lado da Prefeitura Municipal, com as orquestras dinamizando e colocando muito molho no folião que ali acorre para brincar. O melhor e maior carnaval da Paraíba, aqui no corredor da folia, DJ Ramon. Colocando lenha na fogueira com muito som e muita energia positiva. Mas, senhoras e senhores, principalmente você, fulião de Cajazeiras e de toda esta vasta região, a expectativa é para o showzão do ano, o tão aguardado show de Piscirico, uma das maiores atrações do carnaval baiano. Piscirico vem hoje a brilhantar a última noitada carnavalesca em Cajazeiras. Daqui a pouquinho, Difusora 1, com José Erlano, Helder e os demais companheiros, estarão lá no camarote de Piscirico para levar até você. Ô, Mauri. Oi. Aqui na Praça do Frevo, Clarins de Momo. Conversei agora com o Maestro Natinho, né? Estão tomando uma alguinha agora. Vão até 22 horas. 22 horas aí vai entrar o Iraunense no Frevo. É? Mas vai continuar a festa aqui com alegria, com muita paz, com muito amor, com muito sucesso, que é a Praça do Frevo. Você daí, eu vou piar. Tatico, me responda uma coisa. O público desse ano é superior ao do ano passado, Tatico? Muito, e muito. E muito. E o importante, Amauri, é que aqui se colocava como... É, só tá velho no frevo. Mas se você vê o público esse ano, temos mais jovens, mais crianças brincando aqui. Isso é que é importante, né? Os jovens chegando, a criançada também. E a tendência isso aqui é continuar grande, viu, Maurício? Pode ter certeza. Tá aí, F. Alves Tatico dando um banho de cobertura na Praça do Frevo, onde... A Prevança fala no centro, fala mais alto. É a Difusora Rádio Cajazeiras, a campeã de todos os carnavais. Ao vivo aqui direto do corredor da folia. DJ Ramon fazendo a festa da rapaziada aqui no corredor da folia. Com transmissão ao vivo da Super Difusora de Cajazeiras, a campeã de todos os carnavais. É a única emissora de Cajazeiras da Paraíba que o Brasil conhece, levando até você ao vivo as emoções do melhor e maior carnaval da Paraíba. É, obviamente, aqui no corredor da folia, hoje expectativa maior, meu caro Tatico, para o último dia de carnaval. São 6 dias de festa, de pura alegria e de pura energia positiva. E tudo começou no último dia 12, quinta-feira, com ela, a rainha do axé, Claudinha Leite, que realmente foi um show que vai ficar na memória do fulião e aqui veio participar do maior e melhor carnaval da Paraíba. Claudinha Leite, tantas atrações passaram por aqui e agora a expectativa de Piscirico. Meu caro Helder Rodrigues, seja bem-vindo. Ok, Amaury Furtado. Olha, a gente vai agora diretamente para o palco principal, Amaury, onde Denis Ferrari, estando por lá também, entrevistando aí Judimar Dias, né? Já tá no ponto aí, cartaz. Coloca aí Judimar Dias diretamente lá do palco principal, daqui a pouquinho sacudindo aqui a festa. Aí! Ah! 21h22, a Difusora, no comando geral do carnaval. Tá por aí no WhatsApp aí, eu entrevisto. Curtindo aquele som, mas o Dedé, Dedé. O carnaval esse ano é um filé. Julimar Dias, tá aí no WhatsApp. Dedé. Na Praça do Frevo tem swing, tem axé. Maestro Dedé, Dedé. O carnaval esse ano é um filé. Maestro Dedé, Dedé. Na Praça do Frevo tem swing, tem axé. Olá amigos do Difusora 1 e as rádios Difusora M, Patamoté FM, ao vivo na última noite do Carnaval de Cargazeiras, o maior e melhor carnaval da Paraíba. E hoje aqui, eu não poderia deixar de não conversar com essa figura, com esse meu amigo, que sempre vem a Cargazeiras, em dos grandes eventos. Esse cara já esteve aqui nos grandes eventos e o carnaval não é diferente. Esse é o segundo ano na gestão da prefeita Corrinha, que ele vem novamente para o Carnaval de Cargazeiras, porque é um artista conhecido na Paraíba, é compositor, é cantor e é comunicador também. Meu brother, satisfação mais uma vez conversar contigo hoje aqui no Carnaval de Cargazeiras. Fiquei feliz em saber que você, encerrando assim com as demais atrações hoje, nessa outra noite do melhor carnaval aqui se promove. Eu me sinto honrado em estar aqui, agradecer a prefeita Corrêa Delfina, essa mulher forte com a Rocha do Calvário, Cristiane, a vice, toda a galera, os meus amigos queridos da Prefeitura Municipal de Cargazeiras, no comando dessa mulher que está fazendo histórias em Cargazeiras. E eu me sinto honrado, Dentes, porque assim, vim para o segundo ano na gestão de Corrinha, que já fez um grande carnaval ano passado, é uma responsabilidade enorme. E isso é resultado de um trabalho que nós já tivemos o ano passado, quando viemos para cá com a Requebrança, para fazer um carnaval com um cardápio chamado Axé Retrô. Eu sou de um tempo, Dentes, e a galera da Difusora 1, que eu acho que o carnaval, Dentes, é axé. Apesar de todas as mudanças que estão acontecendo nos gêneros musicais, eu ainda priorizo levar na bagagem Daniela Mercury, Banda Eva, Claudinha Leite. Eu levo na bagagem Saulo, Olodum, Timbalada, Araqueto e Banda Mel, e uma galera imensa, onde a gente faz uma mesclagem de muita coisa boa. Trago músicos de primeiríssima, que eu sou suspeito em falar, na minha banda, para justamente proporcionar isso ao público de Cajazeiras, porque o público de Cajazeiras é um público muito astral, muito energia arretada, com muita luz, porque não é brincadeira, eu ficava acompanhando na reportagem na internet e via quanto essa cidade viveu momentos felizes esses dias aqui. E agora eu que me sinto honrado em vir para cá tocar com Piscirico, tocar com Flávio, que é meu irmãozão, e poder proporcionar uma noite de muito astral e muita energia. Com relação ao repertório, eu ia te provocar, porque eu sei que você tem bom gosto, vai trazer aí o axé dos anos 90, né? Vendo aí a sua faixa etária, a sua geração, você vai trazer coisa boa. O que vamos ter na essência hoje, o repertório que você diz que não pode faltar nos carnavais? Não pode faltar de jeito nenhum o melhor de um popurrí que a gente faz, resgatando Daniela Mercury, resgatando Banda Mel, resgatando Luiz Caldas, resgatando uma porrada de gente boa, mas trazendo no cardápio uma coisa chamada Axé Retrô. Agora você me pergunta, será que nós iríamos tocar só o Axé Retrô? Isso vai ter uma mistura, vai ter um misto aí. Sim, porque a gente tem que atender a galera team. O que é que a gente toca? Vai no trem, vai no trem, vai. Tem que tocar isso, né? Ou seja, você quer também atingir essa geração também, com um outro repertório. Também, porque a geração de agora tem espaço também para ela, por que não? Eu digo isso, não significa dizer que durante todo o tempo as pessoas só vão ficar recordando e matando saudades, não. Vai ter um tempo para o axé retrô, vai ter um tempo para a música do momento, uma mesclagem de muita coisa boa. Tá, eu tenho acompanhado suas redes sociais esses dias, eu vi que você está em toda a região aqui. Como é que está a agenda do Gildimar Dias? Como é que foi a agenda do Gildimar ao longo desse período de carnaval com Cajazeiras e outras cidades? Eu tive Brejo Santos no sábado, eu tive em Bom Jesus, agradecer muito a prefeita Denise Baiman pela receptividade. Eu tive Nazarezinho, os meus parceiros, prefeito Marcelo, primeira-dama Andresa e todo o povo de Nazarezinho. Foi uma festa linda, gigantesca na praça. Eu tive na segunda no Campestre Clube de Souza, bombado ontem. Ontem à noite eu tive a convite do prefeito Luquinho do Brasil em Marisópolis, praça lotada, loucura, eu e Célia Melo. Hoje, terça-feira, acabei de vir de São Gonçalo, Sorri Folia, meu parceiro prefeito Helder Carvalho e toda a galera de lá. E tive por lá com o Sorri Folia, finalzinho de tarde lá no Sorri Folia. Mas aí agora aterrizo onde? Na terra do maior carnaval da Paraíba e do Brasil, terra da minha amiga querida Corrinha Delfino. Corrinha, tô aqui, já cheguei. Prepara a muvuca porque o bicho vai pegar aqui hoje. Dá pra fazer assim uma palhinha de uma música que você vai cantar com muita envolvência, que eu sei que você envolve muito público. Uma música que não vai faltar hoje no repertório. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Salvador se agita, uma só alegria, eternos Dodô e Osmar. E deixa eu contar uma coisa bem rapidinho. Eu fiquei entregue ao departamento médico. De repente, na segunda-feira, Denis, à noite, a garganta fechou. Ontem à noite, eu passei a madrugada brabo. Hoje pela manhã, fui para a injeção. Injeção, repouso, tudo direitinho. Jesus pôs a mão, minha garganta abriu novamente. Porque eu não podia vir para cá sem, de repente, respirar fundo e cantar com toda a minha emoção em Cajazeiras. Eu sou apaixonado por essa cidade. São as bênçãos do Padre Rolim, da cidade de Cajazeiras. Do Padre Rolim, dessa terra linda chamada Cajazeiras. Edmar, Cajazeiras te recebe mais um ano aqui no Carnaval. Bem-vindo mais uma vez, já que você é um artista muito conhecido, muito renomado, muito querido na cidade de Cajazeiras. Segundo ano que você vem na gestão de Corrinha Delfino. Então, fica aqui o nosso convite para você fazer um repertório. Estamos aí embaixo acompanhando tudo. A Difusora, Patamuté FM também transmitindo. E as imagens do Difusora 1 que vai para nossa plataforma também para você depois acompanhar. Vou estar lá mandando alô para vocês. Jocerlan, muito obrigado, meu irmão. Denis, uma honra poder rever você. Você é um parceiro que eu adoro. Tamo junto. A recíproca é verdadeira. Vou fazer um testemunho aqui. Estou do lado de um dos grandes talentos do rádio brasileiro. Escuto ele sempre. Denis merece estar no lugar que está, porque é um multimídia, é um cara da hora. E só quem tem a ganhar com isso é a Difusora, é a Patamuté, é o grupo Zé Cavalcante. Grande abraço, galera. É nóis, meu irmão. Você é um grande talento, viu? Ó, Difusora 1 começando assim hoje com o Júlio Matias, nessa última noite do Carnaval de Cajazeiras. Vendo aqui o público ainda. A esse horário o público ainda é pequeno, mas dentro de alguns minutos, dentro de algumas horas, essa avenida vai estar lotada, porque além de Júlio Matias, vamos ter Flavinho, vamos ter ainda o DJ Ramon e o Piscirico na avenida fazendo hoje um repertório à altura do carnaval, porque Cajazeira merece um repertório à altura do tamanho desse evento, da grandiosidade que é o melhor carnaval da Paraíba se promove aqui. Difusora 1, Denis Ferrari, daqui a pouquinho no palco, Júlio Matias e outras atrações. Agora, vamos lá. Olá amigos, o Difusora 1. Jodimati fazendo um relato de seus shows por toda a região, do seu repertório, da sua paixão por Cajazeiras, de ter um milagre recuperado na garganta para cantar no maior e melhor carnaval da Paraíba. O Helder, você que deu um giro aqui por toda a extensão dos camarotes e também do corredor da Folia, qual é o clima que você está sentindo? Qual é a sua expectativa? Clima muito bom, Mauri Furtado, aqui do Carnaval da Engenheiro, não, começa na Engenheiro, né? Até na Francisco Arcanjo. Corredor enorme, Mauri, a gente vê que ainda é cedo. Amanhã também teremos aí, praticamente o expediente começa a partir do meio-dia, então o pessoal hoje decidiu chegar mais tarde, viu? E apesar também que o show, Mauri, a gente foi verificar, tá previsto para as 22 horas, o Júlio Matias, né? DJ Ramon. Nesse exato momento está fazendo a festa, mas a gente vê ainda o público a menos, mas está chegando. Se você olhar de ponta a ponta, já muita gente circulando aqui no corredor da Folia, né? Então, logo mais, a pretensão é que a partir das 22 horas a gente possa estar aí a 22, 23 horas vendo aí esse corredor da Folia lotado a Mauri Furtado, porque hoje tem essas boas atrações. Piscirico, que promete também atração da Bahia, sacudir a última noite e madrugada, noite de carnaval e madrugada de quarta-feira de cinza também. O mais importante, Helder, é que O Furião que está em casa já está se preparando para esta última e já pensando na próxima, ou seja, na próxima vinda à terra do Padre Rolim. Hoje eu conversei com vários turistas, turistas de São Paulo, de Brasília. Eu tenho aqui parentes que moram em Brasília e que estão hoje no carnaval. E eles me diziam, estamos adorando e já estamos com passagem garantida para o carnaval de 2027. O importante é um carnaval, além da paz e da tranquilidade, realmente agrada a todas as idades. A gente vê criancinhas se divertindo ali no, na Juvencio Carneiro, que é a rua da emissora. A gente vê o pai, vê a irmã. É uma familiaridade neste carnaval, uma festa jamais vista em todo o Alto Sertão da Paraíba e que só tende a crescer. Isso mesmo, olha, dizer a quem está em casa nos acompanhando aí pela Difusora Rádio Cajazeiras que lá no nosso Instagram você também já pode acompanhar aí as primeiras entrevistas da noite. Denis Ferrari esteve agora aí no palco principal, né, e já está lá no nosso canal do Instagram. Agradecer a Netline, que nos patrocina aqui também no Corredor da Folia, né, proporcionando aí uma boa internet para que a gente possa também estar postando já tudo em tempo real. Então quem for lá já vai poder assistir também essa entrevista, Mauri, que Denis Ferrari acabou, você que está em casa no rádio acabou de ouvir, e vai poder assistir lá no Difusora Rádio no nosso Instagram. É o nosso digital, é a nossa rádio fazendo aí a maior cobertura do Carnaval 2026, que já deixa saudade. Inclusive com um detalhe, o Difusora 1, a bem da verdade, hoje é o maior e mais acessado portal de toda a Paraíba. Para que você que está nos acompanhando tenha uma ideia, eu fiz um vídeo na abertura do Carnaval com o nosso querido Jocerlan Lúcio, e este vídeo já viralizou na internet, já tem mais de 22 mil visualizações, inclusive é o campeão deste Carnaval 2026. Que felicidade, eu estar neste vídeo, comandando o vídeo que viralizou e que é o campeão de acessos, com mais de 22 mil acessos, isto por volta das 19 horas. Tenho certeza que já ultrapassou, porque está acontecendo, e o Difusora 1 fazendo história no maior e melhor carnaval da Paraíba. Trabalhamos em nome dos maiores anunciantes do rádio da Paraíba, meu caro Welder. Luciano, cópias e papelaria, Atacadão das Carnes Santa Bárbara, com Sicredi Tu, SP Baby, Falcon Confecções, Líder Crédito, Gráfica Mil Cores, Zé Pereira Panificadora, Melo Supermercado, Center Peças Automotivas, Supermercado das Palmeiras, Doutor Para o Filho, também o Plano Pati, Floricultura Flores.com e Sandro Baterias. Tatico tá no frevo aí, como é que tá o frevo, Tatico? Aqui tá pra arrebentar, olha só o que é que tem aqui, olha só, ó, ó. É aqui assim, é frevo no pé, alegria no coração, mulher bonita, agito e muita emoção. Ó, mamãe eu quero, mamãe eu quero. Traz a chupeta, traz a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar. Traz a chupeta, traz a chupeta, traz a chupeta pro bebê não chorar. Olha que dó. Aê! Orquestra do maestro Nati, Orquestra Clarice, vamos direto de São João do Rio do Peixe, fazendo uma grande festa aqui na Praça do Frevo, Dani. A Mauri, o Ander. Alves Tatico, direto da Praça do Frevo, que é outra referência do maior e melhor carnaval da Paraíba. Fazendo esta ponte aérea, Praça do Frevo, Central com Josimar de Aquino e Corredor da Folia com o Welder Rodrigues e a Mauri Furtado. Vamos à Central com ele, Josimar de Aquino. Para ir louvar, para pensar de oferta a obra. gente, espalhou por toda a gente. E toda a região vem. Welderi Rodrigues. E hoje no quintal, na vida sou criança. Me toque esse cajar, é meu sabor do tato. O rei Francisco Alves, Tatico. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Eita, carnaval arretado! É como diz aquela música, Fofão. Eita, carnaval porreta. Mas tá chegando, Fofão. A quarta-feira ingrata. Depois você procura aí, Fofão. Quarta-feira ingrata com Alcimar Monteiro, que ele gravou, ficou linda. Praça do Prego, Difusora, não tem outra. Ligou, ficou. 1070, Difusora 1. Nos clubes, nos bares, nas avenidas, nos blocos, só dá Difusora, a emissora do Brasil. E aqui na Praça do Prego, a festa continua. Orquestra Clarins de Mon... Daqui a pouquinho, o Iraurense no Prego, o rei, meu rei da juventude brasileira, Amaury Furtado Rodrigues. Obrigado, meu caro F. Alves Tatico, dando aquele show de cobertura, aquele show de transmissão, direto da Praça do Frevo. Quando o dia amanhece que eu vejo o frevo acabar. Oh, quarta-feira ingrata, chegou tão depressa, só pra contrariar. Aí, alô, alô, voltamos aqui do corredor da folia, onde a alegria é tamanho família, no maior e melhor carnaval da Paraíba, Difusora Rádio Cajazeiras, a campeã de todos os carnavais, levando até você a alegria, a emoção, o som contagiante do maior e melhor carnaval da Paraíba. De parabéns à prefeita Corrinha Delfino, que promove o maior e melhor carnaval da Paraíba. E a promessa é de que para o ano 2027, esta grandeza se repita em dimensão muito maior, porque a cada ano a prefeita Corrinha Delfino procura inovar e inclusive trazer novas atrações para brilhantar o maior e melhor carnaval da Paraíba. Aqui no corredor da folia aumenta a expectativa, aumenta o público presente aqui no corredor da folia, onde marca presença a Super Difusora, a campeã de todos os carnavais. Lembrando que o policiamento ostensivo está trabalhando aqui em toda a extensão do corredor da folia e também realizando rondas pelas ruas da cidade para justamente retirar de circulação elementos de alta periculosidade que aproveitam o clima do maior carnaval para tentar arrombar e assaltar e roubar residências e casas comerciais em pleno centro da cidade. Ainda bem que a Polícia Militar, em consonância com a Polícia Civil, está trabalhando e realizando intensivas rondas por toda a cidade para dar mais tranquilidade, para dar mais segurança ao folião que vem brincar o melhor e maior carnaval da Paraíba, obviamente aqui no corredor da folia, o quartel-general da folia. Mas, meu caro Fonfon, meu caro Tatico, a grande expectativa aqui no corredor da folia é, sem sombra de dúvidas, em relação ao show de Piscirico. Piscirico direto da Bahia para Cajazeiras, numa noite que vai ficar na história. Inclusive, recebemos aqui informações precisas de que Piscirico pretende fazer um show de quase 2 horas, sem parar, eletrizando a massa aqui em todo o corredor da folia. Vai ficar na história, com certeza, o mega show do cantor baiano Piscirico, que veio hoje a Cajazeiras encerrar o maior e melhor carnaval da Paraíba. DJ Ramon fazendo a festa aqui no corredor da folia, no maior e melhor carnaval da Paraíba. E aí, meu caro comandante, ele que hoje está em traje de comandante, F. Alves Tatico, como é que está a Praça do Frevo, meu garoto? Aqui, rei, é só frevo. Só mulheres lindas, maravilhosas, bonitas, jovens, crianças, como eu já falei, e muita segurança, muita luz, muito brilho, e acima de tudo, o Carnaval da Tranquilidade aqui na Praça do Preto. Orquestra Clarins de Momo, é lá de São João. Mas só pelo som você acompanha o que é alegria. Meu amigo Sargento Luciano está aqui, mas a sua digníssima, né? Meu amigo Lunga, é toda a gente aqui, Amaury. Uma coisa maravilhosa de encantar os corações. Você que está em casa, você tem muito tempo, 9:40. É, a Praça do Frevo vai atravessar a meia-noite. Depois ele tem orquestra, o Iraulense no Frevo, para que você possa vir curtir a melhor festa do povo aqui de Cajazeira. Ali. Aê, meu amigo, ela tá por ali, também dançando e curtindo ao lado. É isso aí, meu irmão. Curtindo aqui, meu amigo Aldo, um amigaço nosso, gente boa, que veio de Fortaleza. É, Abrantes, nosso amigo Abrantes, está mandando um abraço para você. Ele disse que lhe conhece. Abrantes lá de Fortaleza. É muita gente de fora também por aqui, Amaury. Muita gente mesmo, né, que vem participar do carnaval em especial do Frevo. Olha só, Amaury. Que era, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, Aurora. Maestro Nati, arrebentando ali no sul. Olha só, segura Nati. É a orquestra de São João do Rio do Peixe. E o maestro Nati, essa fera. Parabenizar a terra de São João do Rio do Peixe pelos grandes músicos. Quem me dissera, oh, oh, Aurora. E veja só que bom que era, oh, oh, Aurora. É só isso aqui, viu, Amaury? E cada vez mais chegando gente, cada vez mais. Parece que o pessoal, Amaury, tá ligado na difusora em casa, né? E chegando mais. Mas pode vir, que aqui tá Capaz um, tá lotado aqui, até Gilmara, na sua cadeirinha, tá aqui brincando o carnaval. Segura, rei! Vamos voltar aos estudos e daqui a pouquinho, Popô, a gente retorna. Alô, velho Fonfa! Vamos aos nossos comerciais, meu caro Fonfon, e a gente volta já já ao vivo aqui direto do Corredor da Folia e Praça do Frevo! Olha o som da noite aí! Vodka e água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. O uísque e água de coco, pra mim tanto faz. Já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. Cada... Joga pra cima que audiência. Oi, eu sou Josemar de Aquino e sábado estou com você no Gigantão Discotecão do Josemar. Participe! Josemar de Aquino é estourado no Brasil, aos sábados na difusora. Eu curti programa show. Oferecimento: Rojão Rio do Peixe. Preço baixo em móveis, eletros, cama, box e celulares para você aproveitar o doce sabor da economia. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. JI Calçados e Confecções combina conforto, atendimento e os melhores prazos. Loja JI em Cajazeiras, Patos e Iguatu, Ceará. JI. Sucesso. Atenção, homem do campo e da cidade. Chega de procurar ferramentas num canto e assistência técnica em outro. A solução completa está na Casa do Pecuarista, concessionária Steel em Cajazeiras. Lá você encontra máquinas, motores, bombeadores e suporte técnico especializado. Farmácia veterinária, medicamentos, vacinas, nutrições e suplementos potentes para o seu rebanho ou pet. E lembre-se, água e gás com entrega rápida e o melhor preço da cidade também é na Casa do Pecuarista. Peça agora mesmo, 99921-3219. Casa do Pecuarista, Rua Bonifácio Moura, por trás da Caixa Econômica. Doutora Maria Tereza Sobral, CRM 3075-PB, especialista em ginecologia e obstetrícia. Atende convênios e particulares. Consultas ginecológicas, prevenção de câncer através de coleta de citológico e colposcopia. Pré-natal de alto risco e ultrassonografia. Atendimento no Centro Médico de Cajazeiras, na Júlio Marques do Nascimento, número 1357. Marque sua consulta pelos números 987850823, 981543971, 3531-4414 e o 3531-2482. Falcon Confecções, sublimação digital, serigrafia e bordados. E agora com máquina DTF também para terceirização. A Falcon Confecções fabrica camisetas promocionais. Neste carnaval, faça o seu abadá na Falcon Confecções, que também tem fardamentos escolares e padrões esportivos. Com equipe preparada e qualificada, tem a produção a todo vapor e a entrega é rápida. Siga-nos no Instagram, @FalconConfecções, ou visite a Rua Romualdo Rolim, 451. Telefone WhatsApp 99118-1198 ou 99196-8933. O maior e melhor carnaval da Paraíba. E claro, a Difusora AM, Patamuté FM e Difusora 1 estarão onde a festa acontece, trazendo a cobertura mais completa e eletrizante do carnaval de Cajazeiras. Flashes ao vivo, os melhores debates, acesso total aos camarotes, bastidores exclusivos e o melhor do corredor da folia. Nossos repórteres estarão espalhados por toda a cidade, trazendo cada detalhe, cada emoção. Acompanhe tudo no rádio e no digital. Carnaval de Cajazeiras. Oferecimento: Luciano Cópias e Papelaria. Excelência em resultados. Melo Supermercado. Promoção todo dia com a terça verde e a quarta do açougue. É o melhor e mais econômico na Praça João Pessoa, no centro de Cajazeiras. Atacadão das Carnes Santa Bárbara. Carnes fresquinhas e promoção todos os dias. Na Padre José Tomás, 266, no centro de Cajazeiras. Concicrédito Tour, aposentado e pensionista, faça seu empréstimo com a nova margem de aumento de salário. Na Padre José Tomás, esquina com calçadão. Telefone 991-21-9935. Doutor Paulo Filho, cardiologista pediátrico, especializado no cuidado do coração de crianças e adolescentes, atendendo desde o recém-nascido até os 17 anos. Marque sua consulta 839-21-47-1555. Na SP Baby tem enxoval completo, roupinhas fofas, acessórios e novidades que vão deixar os pequeninos mais lindos. Na Praça Emílio Cartacho, 44. Falcon Confecções, sublimação digital, serigrafia e bordados. Agora com máquina DDF. Também para terceirização na Rua Romualdo Rolim, 451. Líder Crédito, empréstimo para aposentado e pensionista com a nova margem do aumento de salário. Na Praça Dom João da Mata, ao lado da Prefeitura. Gráfica Mil Cores, imprimindo com qualidade, eficiência e pontualidade. Tradição e confiança em Cajazeiras. Gráfica Mil Cores, na Engenheiro Carlos Pires de Sá, 443. Zé Pereira Panificadora, na Engenheiro Carlos Pires de Sá, com pães, salgados, bolos, tapioca, cuscuz gourmet e o melhor lanche da cidade, lá em Zé Pereira Panificadora. Center Interpeças Centro Automotivo, peças para automóveis nacional e importado, baterias, lubrificantes, pagamento parcelado e desconto à vista na Coronel Peba, Cajazeiras. Vá comemorar o carnaval no Supermercado das Palmeiras com bebidas quentes e geladas de todas as marcas. O Supermercado das Palmeiras estará aberto no domingo de carnaval. Ruas Doutor Coelho e Tiburtino Cartacho. Plano Pati, o mais completo e assistencial de Cajazeiras e região, nos momentos mais difíceis com a perda de um ente querido da família. Cuidado hoje, tranquilidade sempre. Não deixe despesas, deixe saudades. A Floricultura Flores.com dispõe de buquês de noiva, arranjos e artigos para presentes, coroas fúnebres, flores e decorações. Rua Coronel Peba, 288, no centro da cidade. Com toda a potência, vou pro meio da folia. Ligou, pegou, é com Sandro Baterias. Com toda a potência, vou pro meio da folia. Ligou, pegou, é com Sandro Baterias. Ei, mamãe e papai, atenção! Nesse carnaval, a SP Baby chegou para arrasar. O enxoval completo, o presente ideal, tudo com o menor preço da região. Roupinhas fofas, acessórios, novidades que vão deixar os pequeninos ainda mais lindos e confortáveis. Vem conferir na SP Baby. Grande variedade de enxovais, o melhor para os bebês. Estamos na Praça Emílio Cardacho, número 44, bem em frente à Telemar, ao lado da lotérica. Não perca tempo. Aproveite já. SP Baby, aqui o melhor para o seu bebê, no clima do carnaval. Bota a bateria que dá, o carnaval já chegou. Valentine's Days, o dia do amor está chegando, no dia 14. E você já pensou em como vai surpreender quem você ama? Na Floricultura Flores.com, você encontra buquês, kits para presente, arranjos, decorações e flores naturais com perfume marcante, daquele que chama atenção e acolhe o ambiente. E o melhor, você pode personalizar o presente e incluir um cartão especial para escrever a mensagem que quiser. Eles fazem entregas em toda a região. Você pode reservar seu pedido e até agendar o dia e horário da entrega. Procure no Instagram, @floriculturaflores_com. Fale no WhatsApp, 839-9347-9869. Ou passe na loja aqui em Cajazeiras e escolha pessoalmente o seu presente. Oh, abre alas, que o sabor vai passar. É carnaval, mas quem manda na folia do sabor é a Zé Pereira Panificadora. Na Engenheiro Carlos Pires e Sá, tem pães quentinhos, salgados deliciosos, bolos, tapioca, cuscuz gourmet e o melhor lanche da cidade. Abre cedinho, a partir das 5 da manhã, pra você começar o dia no ritmo da alegria. E atenção, fazemos distribuição dos pães IPAM para toda a cidade. Você encontra os nossos deliciosos pães IPAM nos melhores supermercados. Zé Pereira Panificadora, uma organização Zivanildo. Vem provar, porque aqui o sabor é campeão do carnaval. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, muito bem, são 21 horas mais 56 minutos. Cartaz está dando um show aí na mídia aí do Difusora 1, lá do, da Francisco Arcanjo de Albuquerque, está sendo mostrado aí no Difusora 1, hein? Para todo o Brasil e o mundo, hein? ouvindo aí o carnaval, ou melhor, assistindo a o que está acontecendo lá na Avenida Francisco Arcanjo de Albuquerque, sistema Difusora no Carnaval 2026. A Difusora também no rádio com a cobertura desta terça-feira de carnaval. A folia acontecendo, as emoções do carnaval, a Difusora mostrando tudo, rádio e também Difusora, o sistema Difusora do Carnaval 2026. O trabalho ali do nosso amigo Henrique Cartacho, né? Um abraço para você, amigo Fulião, que está em casa com a família, ouvindo a Rádio Difusora e também assistindo, né, pelo Difusora 1, os acontecimentos que está acontecendo neste carnaval lá na Avenida do Corredor da Folia dos Camarotes, na Francisco Arcanjo de Albuquerque, Corredor da Folia, e também no bloco aí, né? No bloco aqui da prefeitura, onde está o bloco da folia. 21:58, Difusora no comando geral do carnaval desta terça-feira. Fofon, um abraço aí para meu amigo Deus ali lá da praça, da Camilo de Holanda, né? O Dedé que está ouvindo. Francisco Alves, Tatico. Ô Fofon, só comunicando que agora vai dar uma paradinha por mais ou menos 20 minutos, porque terminou agora a primeira orquestra Clarins de Bombo, que foi um show à parte. E agora o pessoal está chegando de Ibiraúna para recomeçar. Pelo menos 20 minutos de paralisação, para a gente tomar também uma alguinha, descansar o gogó. E daqui a pouquinho, aproximadamente uns 20 minutos, 25, a gente estará de volta direto da Praça do Frevo com o Iraunense no Frevo, Fofão. Creme de galinha. Fico, inclusive aqui também uma pausa passando por aqui. Rogério, chega aqui, Rogério, conversar aqui com meu grande amigo de grandes jornadas. Inclusive, foi ele que fundou comigo o programa Olé Patabuté, numa iniciativa nossa que hoje é história em todo o Brasil. Rogério, como é que você está vendo esse carnaval 2026? Boa noite. Boa noite, Amaury, Uel, Tatico, todos que fazem a Difusora. Rapaz, é uma grandiosa festa, né? O Carnaval de Cajazeira, resgatado pela prefeita Corrinha Delfino. É, festa essa que tinha passado alguns anos adormecida e agora a gente vê com a grandeza e no local certo, Amaury. Já precisava crescer. A Juiz Carneiro, a gente sabe que já não suportava mais a grandeza, o grande público que tinha em Cajazeira. E hoje aqui, nessa avenida, com certeza está sendo um carnaval bonito, não só para nós cajazeirenses, mas também para todos que vêm de fora e estão aproveitando. E o mais importante, carnaval de muita paz e muita chuva. Rogério, inclusive eu visitava aqui as barracas e eles me diziam que além do faturamento estar à altura, e eles até dizendo, tem barracas aqui que faturou mais do que o ano passado, tem a geração de emprego e renda, onde todo mundo sai lucrando com este maior e melhor carnaval da Paraíba. Movimenta tudo, Amaury, movimenta o setor comercial, o hoteleiro, movimenta os restaurantes. Isso é muito importante para a cidade e o mais importante também é que a prefeita mantém os salários em dias, a prefeita mantém as obras em andamento, ou seja, é uma festa que movimenta todos, é bom para todos, é bom para a cidade. Ô Rogério, e sobre o futebol, você continua de olho no Atlético ainda? O Atlético que esteve bem pertinho de se classificar, mas matematicamente ainda tem chance. Sim, Amaury, tem acompanhei o Perpetuão alguns jogos. É, os demais também acompanhar a Difusora 1, a transmissão com você, com o Tati, com a Aloysio, e uma equipe esportiva que já vem há anos, que marca sucesso em Cajazeira. Infelizmente o nosso Atlético, nos últimos três partidas, vacilou, né? Ele dependia apenas de si próprio para poder se classificar, mas perdeu em casa para o Botafogo, teve a derrota em Souza, onde acompanhei pela Difusora 1, e essa derrota lá ia ser esse empate em Pombal, mas a esperança é a última que morre. Matematicamente a gente tem chance, vamos vencer o Confiança e vamos torcer pelo combinado de resultado das duas equipes, quem sabe avançar a quarta quadrangular final. E o consolo é que o Atlético não cai. É, com certeza, já se livrou do rebaixamento, agora é planejar para o próximo ano. Esperamos que o comércio e os empresários possam ajudar mais. O prefeito Corrinha Delfino tem informação que ajudou, os demais políticos, e esperamos que todos se unam, dêem as mãos, porque o Atlético é importante não só para Cajazeira, mas como também para o Alto Sertão Paraibano, Rio Grande do Norte e Ceará. Sente saudades do Olé Patamuté, que foi fundado por Rogério Silva e Amaury Furtado? Sim, tá, Amaury, eu sempre venho acompanhando, hoje eu comando o Luiz Lima, sempre quando tenho tempo eu acompanho, não pude continuar devido aos afazeres, né, eu mantenho meu comércio em pé, mas sempre quando posso eu escuto, às vezes participo. E eu sou um velho apaixonado pela rádio e acompanho sempre a difusora Patamuté, que sempre está comandando o futebol no Alto Sertão Paraibano. Grande abraço, feliz carnaval, meu caro Rogério Silva. Um abraço, Maurinho, um abraço a todos da difusora. Esperamos que, em complemento assim, que chega quarta-feira com muita paz e alegria. Tá aí o companheiro Rogério Silva conversando com os amigos da Super Difusora sobre o maior e melhor carnaval da Paraíba. Pois não, meu caro Josimar de Aquino. Quem está com a gente aí também, o Vitor quer participar, é o nosso Romero Cavalcante. Aí, Fofo, coloca Romero aí. Romero Cavalcante aí, quer dar uma palhinha aí? Fique à vontade. Vai lá, Romero. Boa noite, Romero. Boa noite, meu amigo Josimar de Aquino. Romero, meu amigo. Não estou em Cajazeiro já aí, mas estou aqui na minha residência curtindo, ouvindo aqui o grande carnaval aí de Cajazeiro, né? É verdade. Foi não. Tomando aquela geladinha, meu amigo. Arrocha o nó, é. Ouvindo bom. Aqui o seu programa, como aproveitar. Sempre. E participando sempre também, né? Como ouvinte do carnaval, que eu já não estou aí hoje. Mas aqui de casa, só nos flash que você está fazendo aí, curtindo aqui o seu programa. Boa noite, meu amigo. Na escuta. Boa noite, rapaz. Quero abraçar também nosso amigo Oswaldo Martins e o Serafim, secretário de Agricultura. Hoje a prefeita fez fortes elogios, grandes elogios ao Bruno Lima, que é o filho do Serafim. É, rapaz, o homem aí que tá fazendo sucesso aí no carnaval aí, a prefeita encheu a bola aí do filho do Serafim. 22:03, é a difusora no comando geral do carnaval, sistema difusora no carnaval 2026. Oi, Josimar. Olha lá, rei. Aqui, Judimar Dias abre oficialmente esta noitada carnavalesca com muito swing, com muito axé. Judimar Dias e banda é a primeira a se apresentar aqui após o DJ Ramon. Judimar Dias, que tem um repertório fabuloso, com muita energia e muita música da atualidade. Então, senhoras e senhores, Judimar Dias aqui no Corredor da Folia. E aí, meu caro Josimar de Aquino, alguma novidade nesse Brasil afora, Josimar? Não, a novidade é Carnaval de Paz, né? Só bem incluído lá no Carnaval de Salvador e também no Rio de Janeiro, as escolas de sábado, né? Vai lá, Rei, pode... continuando aí, Rei. Aê, Josimar de Aquino na central mais bem informada do Brasil. Aqui, Josimar Dias no Corredor da Folia. Meu caro Helder, subindo ao palco e cantando agora, Josimar Dias de banda. Isso mesmo, Mauri, nesse exato momento, Josimar Dias está aí ao vivo e a gente vai passar um pouquinho do som dele, Mauri. Ao vivo, vamos lá direto ao palco principal, Mauri Furtado com Josimar Dias. Ok, Josimar Dias no Corredor da Folia. E o prefeito do Rio, meu primo, onde é? Boa, a Xé Rebrô, tá? Vamos embora no camarote. Vamos nessa. É de batalha. Eu vou enfiar uma no céu, pra que uma banda me caia. Feliz em estar em Cajazeiras. É uma honra poder participar do maior carnaval do país, né? Praticamente a Paraíba hoje é Cajazeiras, Nordeste é Cajazeiras. Por onde eu passei agora tocando e as pessoas perguntavam, quando é que você vai tocar em Cajazeiras? Falei, terça-feira. Ah, vamos pra lá, vamos pra lá. Porque na verdade é uma programação muito massa. É top das galáxias. A prefeita Corrinha de Alfino gosta quando eu falo assim. Prefeita, é top das galáxias. Então, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. E a gente traz na bagagem a Xerretro, o melhor de Salvador, o melhor da Bahia. Vamos embora aí! Com vocês, Jude Matias e banda, no Sonzão, líder de audiência da Super Difusora, a campeã de todos os carnavais. Quero uma latinha pra mudar você. Chuva começou aqui na cidade de Cajazeiras, prometendo mais uma noite de carnaval molhado. Essa galera massa. Bora, Júlio! Bora, vamos lá! batalha do tambor. Ajudou, você lá em cima, ajudou. Fazer zozo naquela enchente sem frente. Assistindo a gente, curtindo. Marcos Almeida, Catolé Veículos, é sucesso. Grande abraço pra você, a galera da Fazenda Catolé. Que difusora Caramba, Rádio Cajazeiras ao vivo, diretamente aqui do corredor da Folê, já debaixo de chuva. Júlio Madias fazendo aí a festa, meu amigo. Sacudindo o pessoal aqui no carnaval molhado. E hoje ainda vamos ter aí Piscirico, né? Piscirico também. Flávio Pisada Quente, meu cara Mauro Furtado. Ok, Welder, sem sombra de dúvidas, Piscirico será a grande atração desta noitada aqui no Corredor da Folia, mas Judimar Dias, com o seu talento, com a sua energia, consegue contagiar o público presente, mesmo debaixo de chuva, a chuva que já virou tradição no maior e melhor carnaval da Paraíba. E hoje, lembrando, última noitada para você se divertir. Ô Mauri, oi. Aqui também chuva, o pessoal aqui começou a cair a neblina, o pessoal debaixo das placas aqui e a orquestra tropicana está se preparando, né? Já temos 20 minutos, 10 e 20, a orquestra se preparando para começar aqui na Praça do Frevo, mas as pessoas estão, né, se acomodando também, que a chuva está chegando para cá, viu, Rei? E aqui, Tatico, Judimar Dias está eletrizando a massa. Eu vou ter que proteger aqui os equipamentos, porque aqui é o equipamento fica ali do outro lado, viu, meu irmão? Vamos é aqui. Verdade, Tatico, aqui mesmo debaixo de chuva, o público não está nem aí, pulando, agitando, se divertindo no maior e melhor carnaval da Paraíba, ao som alegre e descontraído de Judimar Dias, que veio com sua banda para brilhantar a última noitada de carnaval. Olhávamos aqui a programação e a atração maior da noite é ele, Piscirico, direto da Bahia para Cajazeiras, uma noite inesquecível. Piscirico cantando e encantando logo mais a partir das 23 horas aqui no Corredor da Folia, onde a difusora Rádio Cajazeiras, Rádio Patamoté FM e Difusora 1 leva até você as emoções da maior e melhor transmissão aqui direto do Corredor da Folia. Judimar Dias fazendo a festa, eletrizando a massa aqui no meio da praça, no showzão líder de audiência da Super Difusora, Patamoté FM e Difusora 1. É o trio campeão do melhor e maior carnaval da Paraíba, em Cajazeiras, é claro. Judimar Dias fazendo a sua alegria no melhor e maior carnaval da Paraíba. E aqui na Praça do Frevo, Tatico, aqui ainda continua a orquestra tropicana se preparando para iniciar daqui a pouquinho e vai ficar até a meia-noite. Mas o Cacau tá chegando, mano. Cacau, viu? Cacau tá chegando. Se você me chamar e eu não atender, porque tô protegendo aqui os nossos equipamentos, porque fica aqui um pouquinho, né? E agora tá engrossando mesmo, viu, Rei? Agora tá engrossando mesmo. Olha, Cacau. Então, Tatico, coroando o nosso trabalho, vamos até a central com Josimar de Aquino. É com você, velho Josa. Vamos lá. trio elétrico, invenção de brasileiras. Que é de uma astúcia tão louca que deixa o mundo transformar o amor. Ela, meu amor. Que é de uma astúcia tão louca que deixa o mundo. Aqui tá quente demais, Tatico, com Chute Matias, esse talento musical que veio a brilhantar o maior e melhor carnaval da Paraíba em sua última noitada. Chute Matias trazendo muita energia positiva na maior festa popular do Brasil, que é o Carnaval 2025. Chute Matias fazendo a sua companhia no Sotão Líder de Audiência. Aqui continua a orquestra Tropicana de Viraúna. Vai começar com chuva, serena e suor. Fala! Passando por aqui, Biguinho. Biguinho Show, que realmente uma agenda altamente lotada, Biguinho. Parabéns aí pelas suas atuações em toda a região. Boa noite, meu caro Rei Amor e Cusado, S. Alves Tatico, escuta. Em todo o Nordeste de Brasil Cultura. Realmente, nós encerramos uma consciência de show aqui no palco do Carnaval. Graças a Deus, um espetáculo muito grande, muita gente gostou. Muito bom a estrutura do Carnaval. Cajazeiras se consagrando mesmo. O maior carnaval do estado da Paraíba. Biguinho, e aí? Carnaval em Cajazeiras, sucesso absoluto, o maior da Paraíba. E segundo a prefeita Corina Delfino, para o ano tende a crescer com mais atrações e mais envergadura. É verdade, a prefeita Corina tem uma intenção muito para o futuro. Galera, junto com a sua equipe, desenhou o ano passado esse carnaval. Com muita rapidez, que estava entrando no governo novo, esse ano com mais tempo, melhorou alguns exercícios do ano passado. Já verifica as exercícios desse ano, já melhora para o ano que vem. O sonho de Corrinha 3, novamente, com a atração internacional, como foi a Loki. Agora já pode dizer que se tentou trazer a Anitta, propôs tudo certo, mas a artista escolheu ir para outro local. Anitta e outras atrações foram tentadas, mas a programação foi digna do maior carnaval do estado da Paraíba. Obrigado, meu caro. Eu estava dizendo agora há pouco ali na sua irmã, Cajazeiras tem um diferencial. Não tem carnaval que tem um canto. Tem um beijo de Portugal, tem a Praça do Freio, tem os blocos que encerrou agora com a Aline Reis. Sucesso absoluto. Daí um abraço a este grande talento da música cajazeirense, o Biguinho Show. Aqui no Corredor da Folia, Júlio Matias fazendo a sua. Ô, Mauri. Oi. Tá chovendo aí ainda. Chovendo bastante, Tatico. É chuva pra tudo quanto é lado, mais o público não desanima, o público brincando e pulando. Aqui também. Cacau tá caindo e o público também aqui. Só que a orquestra ainda não começou. Mas o povo continua aqui, né? Algumas pessoas embaixo ali das placas. E a gente aqui tentando proteger nosso equipamento. Mas vamos nessa, vai dar tudo certo. Aí, F. Alves tá aqui com direto da Praça do Frevo, em clima de carnaval. Aqui no Corredor da Folia, Júlio Matias, eletrizando a massa, com show em toda a praça, o maior e melhor carnaval da Paraíba em Cajazeiras, é claro. Passou por aqui agora há pouco a prefeita Corrina Delfino, que está lá no camarim, recepcionando o Piscinico, que sem sombra de dúvida será a grande atração dessa noitada aqui. E aí, Tatico, na praça? Chuva! Tá começando a chover bastante, tá aumentando. Eu vou passar para você aí para que você possa terminar os nossos trabalhos, que aqui o bicho tá ficando mais difícil pra gente aqui, viu? Quero agradecer a você, a Mauri, a nossa difusora. Já são 10 horas mais 30 minutos. A orquestra Tropicana ainda não começou. Aqui direto da Praça do Frevo, vai ter muita gente aqui aos arredores. Mas a chuva começa a ferver mesmo, cair mais forte. E vamos aguardar. Um abraço a você, bom trabalho. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Tudo que foi feito foi com carinho, com amor, com dedicação. E amanhã voltamos a partir de meio-dia à nossa programação normal, garoto. SF Alves Tatico dando um show de cobertura direto da Praça do Frevo. A difusora contando a história da Praça do Frevo. E aqui no corredor da Folia, Judimar Dias com muito swing, com muito axé e muito carnaval. No maior e melhor da Paraíba. Muita mulher bonita aqui nesse carnaval. Vamos tentar conversar com as mulheres aqui. Vamos conversar aqui. Meu nome é Gentileza. Quem você está achando do carnaval? O carnaval está muito bom. A Porrinha arrasou nas atrações esse ano. Você está vindo todas as noites? Eu só não vim no Partido do Feira. Muito bom. E hoje a expectativa é de se unir com a grande atração. Me pedir com o velho matou na galera, com certeza. Aí, um abraço, feliz carnaval. E você aí, você, seu nome? Seu nome? É de onde? É daqui mesmo? Sou de Cajazeira. Tá gostando do carnaval? Demais, tá maravilhoso. Mesmo debaixo de chuva, ué? Mesmo debaixo de chuva, o carnaval é bom, olha. É com chuva e tudo, né? Com chuva e tudo. E aí, tá a fim de curtir piscirico daqui a pouco? Piscirico atração da noite? Com certeza, preparada já, prontinha. E aí, sua turma já chegou toda, tá faltando mais alguém? Tá faltando mais gente, falta mais três. Então, feliz carnaval pra você. Feliz carnaval. Obrigada, pra todos. Aí, o Enia conversando com os amigos da Super Difusora nesse carnaval 2026, com cobertura completa da Super Difusora. Gente como você, na melhor e maior e mais completa transmissão do Carnaval 2026. Jota e Marte Aquino, como é que tá a nossa central, velho Jota? Então, velho Jota, não entra, vamos continuar aqui com Jute Matias lhe fazendo uma boa companhia neste carnaval. Você está pelada, você está na... gelador, um ar refrigerado para os dias de calor. Quatro anúncios no nome, você teria agora. Oh, oh, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, oh, oh, Aurora. Deixa só que o que era. Oh, oh, oh, Aurora. Se você fosse sincera, oh, oh, oh. Yeah. boa era do João Fubuia. A cana dele era sempre a melhor. Não era pura, era pura etanol. Arrocha o nó, balança a cuia. Ai que saudade das canas de João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Lá em João Fubuia era nossa concentração. Comprava móvel, rádio e televisão. Comprar carvão pra nossa mãe cozinhar. Mas a cachaça João não deixava faltar. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. A cana dele era sempre a melhor. Não era pura, era pura etanol. Arrocha o nó, balança a cuia. Ai que saudade das canas de João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Lá em João Fubuia era nossa concentração. Comprava móvel, rádio e televisão. Comprar carvão pra nossa mãe cozinhar. Mas a cachaça João não deixava faltar. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Segura o copo, balança a cuia. Cachaça boa era do João Fubuia. Meu coração está fazendo tic-tac, batendo forte, muito feliz. Estou no frevo, no corredor da folia. Que alegria, pedindo bem. Meu coração está fazendo tic-tac, batendo forte, muito feliz. Estou no frevo, no corredor da folia. Que alegria, pedindo bem. Tic-tac, tu. Vamos tomar cachaça e tirar gosto com caju. Tic-tic-toc, tic-tac, tu. O carnaval de Cajazeiras só vai dar eu e tu. Vem pra Cajazeiras, essa ideia não é nada mal. Vem pra Cajazeiras, prestigiar o nosso carnaval. Essa cidade linda do Brasil. Vem pra Cajazeiras. Coloca essa ideia não é nada mal. Vem pra Cajazeiras. Welderi Rodrigues. Prestigiar o nosso carnaval. Ok, Roberto de la Fonfon. Diretamente aqui do corredor da Folia, com chuva, mais um carnaval molhado. Né? Dizer que a chuva menos, né? Pouquinha, chegou. Mas já molhando aí os foliões que aqui estão no corredor da folia, curtindo o som de Judimar Dias, né? Judimar Dias que está fazendo aí a festa, sacudindo já uma grande multidão que se encontra nesse exato momento aqui na Francisco Arcanjo de Albuquerque. Hoje a noite promete com carnaval molhado, a previsão é de muita chuva, né? No decorrer da madrugada, mas a chuva chegou agora pouco. Né? Chuva chegando agora pouquinha, fraquinha, mas prometendo aí vir com mais intensidade durante a madrugada. Né? Carnaval bom é carnaval molhado. E a gente continua aqui, ó. Judimar fazendo a festa, a primeira atração da noite. Ainda tem Bicirico e Flávio Pisada Quente. Aê, vem, papá do mar, Rádio Cajazeiras, ao vivo, Carnaval 2026. Já começa a deixar saudade. Chega! É uma fogueira do coração. Vamos cantar juntos. Papelaria com Sicredi SP Baby, Palco Confecções, Líder Crédito, Gráfica Bicores, Zé Pereira Panificadora, Melo Supermercado, Center Peças Automotivas, Dr. Paulo Filho, Plano Pati, Floricultura Flores.com também, Sandro Baterias, na alegria, na folia, no Carnaval 2026, contagiante. Dias, a Mauri Furtado ao vivo, botando aqui, colocando pra festa. Ok, Welder, o Judimar Dias que faz uma festa sensacional, um repertório que agrada a todas as idades, nesta última noite de chuva, E muita gente aqui, o Edro, usando capa, já veio preparado. Você também veio de casa preparado para a chuva, não é isso, Helder? Isso, vim de capa também, viu? Mas você vê que a maioria do folião tá na chuva, tá no carnaval molhado, né? Brincando, pulando, encostando, porque o carnaval só presta assim, carnaval molhado. É, carnaval molhado é realmente a marca e a tradição de Cajazeiras nesta sua noitada, mas... O público, eu conversava agora há pouco, chama-nos atenção para o mega show de Piscirico. Piscirico que vem direto da Bahia para animar a última noitada de carnaval em Cajazeiras e com certeza, com chuva e tudo, vamos ter um grande público nesta noite aqui no Corredor da Folia. Até mesmo porque temos Piscirico, viu? Vamos ter Piscirico daqui a pouquinho também, na madrugada já, amanhecendo aí a quarta-feira de cinza, Maurinho. Perfeitamente, Welder. Judimar Dias está agora fazendo aquele axé com a galera e cantando aí a música de Tetel, que foi sucesso nos carnavais passados. Judimar Dias na sua companhia.